tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão and entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo and elegância. Começando com ele, o maior maquiador desse país, Léo Oliveira. Oi meninas, hoje eu vim de fruta conde, mas é um look meio Halloween também, né? Pra aproveitar todos os sabores de Fanta. E eu estou aqui com os meus amigos todos maracujás de gaveta. Que ódio! Guaraná verde. E temos a nossa rainha da cola quente, Márcio Zanão. Ah, gente, cheguei aqui como? Pra descabelar o palhaço. Amor! E por último, mas jamais menos importante, ela que brilha no recycling, no upcycling, Mandy Guerra. Seu bumbum suado e você por cima de mim. Que nojo. Amo. É, essa é a versão proibidona da música da Melody que você a Erika quer contar fez. A história, amiga? Ah, quero muito. Erika me abordou indignada. Eu ouvi essa música pela primeira vez. E aí, essa música da Melody, né? E aí ela falou, gente, que música nojenta. Foi por isso que a Nery Furtado mandou cair essa música. Eu falei, jovem, mas agora que eu vou 2025 que você ouve essa música, ninguém nem mais ouve essa merda. Ela, pois é, que porra é essa de seu bumbum suado e você por cima de mim? Aí eu, seu bumbum suado? Não é assim a música, viado. É mas não é. Suado. Não. Eu achava que era. Ai, mas assim, ela acabou de fazer uma versão melhor ainda da música, então. Ah, eu achei. Beijo, Erika. Beijo, Erika. Seu bumbum suado, hein? Seu bumbum suado, você por cima de mim. É isso aí. Não, porque a música da Melody, eu achava que tem essa nova que tá no hype agora, que eu já tô dançando Fit Dance há 30 anos, que é do... Passa a língua aqui no meu corpinho, amor. Eu achava que ela falava, passa a língua aqui no meu corpinho, amor. Mas não pode? É o quê? É, passa a mãozinha aqui no meu corpinho, amor, alguma coisa assim. Ah, que mãozinha o quê, meu? Mãozinha, quem passa a mão, passa a língua. E a piroca? Ah, isso sempre, né, amiga? Se não passar, nem vem, né? Nem vem. Se não for pra poder passar a rola, aí, amiga. Aí, amiga. Aí, amiga, já baixa o nível, né? É isso, não tem 2 minutos de programa. Já falou passar, ó. E a baixaria já começou. Alice, perdoa a gente se estiver ouvindo por acaso. Ai, pula pra parte que eu ia falar da notícia de guerreiros do K-pop ali. Por onde anda Alice? Um beijo, né? Ai, que ódio. Que ódio, que ódio, que ódio. Mas, menino, começando aqui o nosso bloco de notícias e amenidades, né? Hoje foi um dia muito legal. Assim, pra quem gosta de trailers, né? Porque hoje, 30 de outubro, tivemos 2 trailers. Um eu sei que era um trailer muito inspirado, apesar de tudo. E o outro, né, amigo? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Porque a gente teve aí o trailer de Stranger Things, né? Da 5ª temporada. Com certeza só da parte 1, né? Que eles vão com certeza fazer outro trailer no final. Eu não vi. Menino, o trailer tinha vazado ontem, né? Tinha vazado ontem o trailer, eu vi ele. Vazado. Eu vi o trailer ontem, em 144p. Aí hoje saiu. É, hoje saiu o trailer aí real oficial. Na Globoplay, né? E aí a galera ficou animadíssima, né? Já que você não viu, eu vou estar aqui pra gente assistir. Amigo, será? A Netflix só dá direito autoral só, não desbloqueia, não. Só não monetiza, né? É, só não monetiza, porque a gente não vai monetizar mesmo de qualquer forma, né? O trailer ficou muito bom. E aí, menino? Pode. Até porque eu já fiz isso hoje lá na. Eu fiz lá na live da empresa hoje. E não deu nada, não. Deu nada de ruim, não. A gente só não pode usar Lionsgate com filmes ruins. Aí eles não deixam. Você vê, né? Podia estar divulgando aquela bomba, a gente podia fazer uma live com aquela bosta. E eles derrubando. Exato. Tá preparado, Leozinho? Tô. Tá vermelho. Eita! Podemos começar. Ah, essa mãozinha do Deck é muito fofa, né? Fofo, querido. Esse tempo. A gente tá perdendo a cabeça de ficar preso aqui. Algo bonito, hein? Sim, eu achei que fim tá até bonitinho nesse trem. É? Não é possível. Vamos achar o Vecna e acabar com isso de uma vez por todas. Juntos. É isso, juntos. Together. Eita, corredora, hein? Voando, amiga. Uhum. Agora ela vai usar o poder. Igual a uma das suas campanhas. Você não pode escrever o final. Ih, Will and Stark, hein? Calma. Ele tá planejando acabar com o nosso mundo. E ele não vai parar. Ah, a gente nem se muito rainha. A nossa última gota de sofrimento. Tem Steve aí, né, Steve? Tem Steve ainda. O sapatão não apareceu, né? Apareceu rapidinho. Ah, Hopi. Eita, ela vem fazendo a dobradora do ato, como é que ela provavelmente sabe? Aqui nesse momento ela vai ter um aneurisma e vai morrer, né? Entendi. Nesse com a metralhadora achei foda. Tá, nesse é foda, né? Érica! Custe o que custar. Eita, o Demogorgonzão explodindo tudo. Autorando. Quebrando tudo. William, ele aí. Você vai me ajudar. Eita, a game a do mal. Empinando moto. Finalmente, né? Histórias de gay trambiqueiros. Tá ensinando o Vecna. Ele é o gay, né? Que vai pegar o gay pra ser o discípulo dele, né? Exato. O único que é nessa série, eles vão ter a coragem de matar. É tipo o Boots, né? O Mariner mais velho ensinando o outro. Ele vai morrer muito, Will, nessa temporada. Ah, ele tem fim pra morrer, que é feio. Tem Dustin e mata o bonitinho, o gay. Acho que vai morrer o Will e vai morrer Eleven. Não aceito matar Dustin. Que mata Eleven? Se eles quisessem chocar, eles matavam Dustin. Ia ser duvido icônico. Que mate o Dustin e Eleven. Duvido também. E eu acho que Eleven também não morre, não. Eu também acho que não. Mas você acabou de falar que ela morri. Não, eu acho que enfim, eu acho que o Will vai morrer. Ah, foi o Sasco da Levin. É. Eu e amo Stranger Things, é uma série que eu reclamo. Ah, meu Deus, não aguento mais isso aqui. Aí chega, eu fico cadelíssimo. Muito boa. Eu não gostei bastante, mas eu acho que eles deviam ter feito semanal, já que vai ser um episódio gigante, mas tudo bem, a gente dá um jeito. É isso. Lembrando que a primeira parte estreia dia 27 de novembro, né? Às 10 da noite. A segunda parte, 25 de dezembro, às 10 da noite. E o episódio final, dia 31 de dezembro, às 10 da noite. Primeira parte vão ser quantos? 4. Aí dezembro mais 3? 3. Depois o último? Mais 1, é. Boa. Né? Você vai lá, tá pulando as 7 ondinhas e vai estar assistindo Stranger Things. É isso. Porque às vezes, dependendo de quanta duração tiver, né? Às vezes se você colocar o episódio a partir de 10 horas, ele acaba 5 minutos antes do Réveillon. Eu gosto que a Netflix já tem noção que o público do Stranger Things não tem vida, né? Exato! Tipo, foda-se, vamos botar que eles vão deixar de estar com a família deles pra assistir. Exato, mas é aquele negócio, né? É 10 da noite pra gente aqui, né? É horário de Brasília, porque vai sair no mesmo horário pra todo mundo. Então... vai ter, tipo, alguns lugares, sei lá, tipo, Los Angeles, que vai ser 5 da tarde. Ah, ainda bem que eu não frequento mais redes sociais, o Instagram da Amanda já tá banido, que aí eu não corro nem risco. É isso, porque o que cair na minha rede, eu vou tacar o repost. Amiga, com certeza vai ter um espírito de porco desgraçado, 10 e 2, já não. Vai ter... do final do episódio pra dizer que ele viu. E digo mais, vai ser um LGBT. É isso. Ah, com certeza, com certeza. Vai ser um LGBT que o vai... O quê? Ah, gente, perdi. O que vocês falam de LGBT? E algum viadinho vai esperar dar 10 e 2 pra fingir que assistiu e vai botar o final do episódio lá no Twitter. Amigo, eu não vou entrar no Twitter. Eu decidi, eu vou fazer esse esforço da minha vida. Vai ser muito difícil, mas eu não vou entrar. Eu porque duvido, eu não quero ver. Zanon. Eu também duvido, mas eu vou tentar. É isso. É sobre. É sobre tentar. Entendeu? Então, tá bom, né? É foda. E além disso, né? Nós tivemos também o trailer de Pânico 7 hoje. Né? Tivemos aí o trailer de Pânico 7. Eu sou uma pessoa altamente suspeita para falar, porque eu sou, entre nós quatro aqui, o maior fã da franquia. Maior pâniker, né? Pâniker é da disca. Que afinal, gente, ano que vem já vão fazer 30 anos do primeiro filme, né? Que isso, hein? Tu tá velho, hein, menino? Ele nem superou essa bomba aqui. Fazer 30 anos do primeiro filme. E assim, dizer que eu gostei muito do trailer... Eu estaria exagerando. Eu achei o trailer meio estranho, mas é aquele negócio. Como o filme só estreia no final de fevereiro, vai ter outro trailer com certeza, né? Que eu acho que pode ser mais legal. Mas eu fiquei assim, achei meio estranho. Você viu o trailer? Vocês viram o trailer desse filme? Vi, não. Não, agora, então. Bota aí. Olha como eu vou obrigar vocês a assistir. Vai ver agora. Vai cair a coisa. Não vai, não. Já passei esse trailer também. Todos os trailers eu passei na live da empresa. Ah, você já fez um teste antes, né? Exato. Passei na live da empresa pra testar se ia cair, se ia dar ruim. Eu amo. Ah, gente, tem que ser, né? Mas é isso. Aproveitando as oportunidades. É. Eu não vou botar aqui o clipe da Taylor Swift, que aí com certeza vai cair o programa. Aí. Mas o trailerzinho acho que é sucesso. Então, eu quero ver, né, a opinião honesta de vocês, tá? Sem serem haters, apenas opiniões honestas, tá? Não, é porque eu não sei se tem hater aqui, né, da franquia. Às vezes pode ser. Ah, eu sou hater, mas eu fico quietinho. Que absurdo. É você não é hater de nada, Amanda. Você é a mais boazinha do grupo. Eu sou lovable. Vem de love, então love. É isso. É isso, seu bumbum suado. Eu só odeio bumbum suado. Can't believe we're staying at the Psycho Killer B&B. Psycho Killer. Oh, that's so cool. It's a motion detector. Eu amo a B&B do Ghostface. Né? Eu iria muito. Assim, experiências, né? Experiências já iria muito. Momentos. Olha lá, quem não quer despertar? E cair na faca. Hello? Hello, Sydney. Did you miss me? Ai, amo o Did You Miss Me. Eu também. Sou muito cretino. You and your pretty daughter. Pretty daughter. Olha, então grande esse filho assim. About me for another asshole hiding behind a voice changer. Oh, I'm not hiding, Sydney. Invadindo casa, foda-se agora. Pulando. Eu amo. É sempre invadido, né? Subindo, descendo, dando uma rodada. Uhum. Eu ouvi o barulho. Amo. Para de gritar, garota burra! Let's unmask this fucker. All your friends died for just being near you. Where is my daughter? Tatum, listen to me. Vai ser um filme de mãe e filha, né? We're gonna do this together. You're gonna have to shoot him through the wall. Where? To the right of the door. Shoot him now! Do it now! Oh, you got him. Mocinhas dando tiro, é isso que a gente gosta. Shoot him in the head. Uhum. Porra! Caralho, já tô com raiva dessa garota. Já tô com raiva. Mother! Mother! Muitos tiros nesse filme. Tiro em Columbine. É um filme da JoJo, né? Que o restaurante do Japão. Eu ia falar exatamente. A trilha vai ser que tiro foi esse, né? Que tiro foi esse que tá um arraso? Vai ser propaganda do restaurante que o Jacquin vai abrir, que vai chamar Jojo. Eu achei que era verdade. Mas e aí, amigos? Pensamentos breves. Ah, achei legal. Gostei desse negócio da arma aí. Outra dinâmica, né? Da facada. Esse negócio da arma. Mas já tô com raiva da menina. Já achei burra. Né? Já não tô muito... Enfim. E uma das amigas vai ser a McKenna Grace, né? Querida. Queridíssimo. Menino. Grace não para de trabalhar, né? Não, ah, não, ela tá pensando já no futuro, amigo. Eu acho que assim, se por um lado eu entendo que eles queiram aproveitar a Neve Campbell o máximo possível, né? Já que pagaram uma bolada aí pra ela e tal. E uhum. Faz todo sentido a Cisne ser mega foda e ir atrás, né, do bicho. Mas ao mesmo tempo eu acho que tirou, assim, não apresentou mais nada do filme, né? Eu esperei ver algum outro personagem, algum ar de novidade e ficou só isso. Minha filha, ai, toma, maldito. É, eu tenho medo se for só isso aí, a mamãe querendo proteger a filha, que vai ser um pouco chato. Uhum, seu bumbum suado, né? Exato. Eu acho que vai dar bom essa parada aí. Assim, não vai dar bom que eu digo que o filme vai ser muito bom, mas eu acho que a galera vai gostar muito dessa parada de mãe e filha. É, eu cravo aqui já que o 5 eu acho que foi o aujão, assim, e não vão conseguir fazer nada... Né, tão, não revolucionário, mas assim, acho que o 5 foi muito diferente de tudo que tinha vinha rolando. Sim. E aí até de personagem novo e tal, e aí, sei lá, me parece que eles estão querendo repetir a coisa das irmãs ali, né, da Melissa Barreira na banheira e da roteirista Diana Ortega, com a Cisne e a filha, essa dinâmica meio família junta, unida. Eu só senti que vai ter, eles têm uma chance agora, de fazer algo diferente, porque o 5 é uma releitura do primeiro, né? Uhum. Aí o 6 é bem legal também, o Ghostface é super violento e tal. Então acho que agora eles vão ter uma chance de, tipo, ah, a gente pode fazer alguma coisa diferente, até porque a Sydney já tá estabelecida, cara. Não tem mais o que você inventar pra Sydney, né? Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção é porque a Sydney aparece com uma neném, né? No filme, né? No 5, né? Uhum. E agora tá adolescente, né? Ah, mas deve ter passado um tempo, né? É, vai falar... Muito tempo, anos, né? 10 anos depois. Inclusive, eu tinha a impressão dela ter duas meninas no 5, né? É, agora é só uma? Ah, uma eu gostei na faculdade. É porque eu lembro que ela tá uma hora passeando, assim, com os carrinhos, né? Uhum. Aí tá, tipo, uma ligação e você vê duas crianças. Mas às vezes não era dela, né? Era. Ah, podia estar fazendo o Cat Sitter, né? Babá. Isso, eu tava... De olho, passeando, assim. Passeadora de crianças, assim. Isso, né? Ela passou na rua mesmo. É, na verdade, nenhuma era dela, né? Ela tava passeando com as duas, a filha dela já tava mais velha. Isso, exatamente. Ela pegou na rua, gente. Essas crianças. É, perfeito. Tava sobrando, né? Isso. Então, acho que assim, eu acho que essa franquia já deu o que tinha que dar. Acho que também tá na hora, né? Vamos saber parar, né? E acho que a própria Sydney, como o Sassi falou, já tá um pouco... O Léo falou, já tá desgastado, né? Aí, no 9, vai ser ela e a neta, é isso? Aí, teve muita gente que falou que esse trailer pareceu muito com o Halloween, agora Eu ia falar último, isso agora. Né? Que era a mãe que ensina a neta, no caso, a Jamie Lee Curtis, que ensina a neta a se defender do assassino, pereré, o Valdouro, né? Mas, assim, eu tenho receio de que o filme não vá... Né? Nunca é uma grande bilheterias, mas que vá pior por causa de toda a confusão que foi pra ele ser feito, né? Uhum. Eu acho, gente, que esse povo tinha que ir, né? Porque terror já virou uma galhofa. Então, faz Ghostface versus Jason, Ghostface versus Chuck, sabe? Mistura aí os universos. O Pânico era galhofa sempre ou começou coisa e depois que foi... Ele era pedante, né? Ele queria fingir que ele era essa grande metalinguagem e tal, mas ele sempre foi... Foi meio comédia junto. Tinha seu humor, é. Tinha seu humor. É. Né? Sarah é dissecada como um porquinho no terceiro filme. Eu amo. Eu amo que amo. E eu sou muito fãzinho, né, gente? Que eu tenho os VHS até hoje, dos três primeiros. Olha aí. É, tenho o CD dos quatro primeiros e tenho todos DVD? Em DVD. Ah, tá. Achei que era o CD. DVD. E tenho todos em casa, né, de cópias digitais, que eu comprei na Apple. Uhum. É isso, inclusive... Ah, mas eu acho que Guarda na fanbase, né? Esses filmes foram filmes. Eu vou fazer a maratona e o melhor, eu vou obrigar a Amanda a assistir juntamente comigo todos os filmes. Um beijo. Todos, vai sim. Todos. Eu vou pra casa dela, vou chegar lá. Vamos e a gente ver. Só vai sair quando surprise, já tem. Surprise, né? Vamos ver. Hello, Mindy. Mas eu vou te chamar. A gente chama a Erika pra fazer comentários. Tem certeza, amigo? É. Aí não vamos ver o chuve tudo, né? Vocês já gravam, deixam gravar nossa conversa e já lançam um novo podcast da Franquia Pânico. Olha, ah, é, já temos dois, né? Temos dois podcasts da Franquia Pânico. Não, mas foi uma das franquias mais divertidas, assim, de terror, da minha época, pelo menos. Mas eu acho que agora já deu, gente. Vamos pensar, tipo assim, eu acho que se eu fossem essas personagens, ou qualquer uma delas, eu já tinha... Eu não vou falar, né, porque esse é tema amarelo, mas assim... Eu já tinha desistido de viver, porque, pô. Ah, amiga, já estamos em novembro azul, já. Esquece. Ah, amiga, já tinha desistido de viver, porque, caralho, elas não têm um minuto de paz desde 2000, que é? Desde 96. Desde 96. Que é aquilo? Existe um limite, né, do que você pode fazer com uma personagem ser perseguida. Exato. É muito sofrido. E eu ainda acho que esse filme tem corre o risco de coisas mais velhas, assim, se é que a gente pode dizer. Porque o roteiro também é do Kevin Williamson, né? Então, Kevin Williamson não é bom roteirista, minha gente. E ele é o diretor do filme também, né? Ele é roteirista e diretor. Kevin Williamson voltou pra Dawson's Creek pra matar a Jane. É ruim mesmo. Até hoje me faz chorar? Faz, mas... O Marco da TV. Marco. E foi o auge dele também, né? Pânico. O Marco, né? Da TV. Ele fez The Following, né? Um beijo, Marco. Porra! Porra, The Following. Agora... O maior mousse dos últimos anos. E aí eu mandei fazer o filme de presente pro Leózio, né? Porque ele estreia dia 26 de fevereiro. Oh. Aí sim, hein? Caramba, Léo. A indústria do entretenimento está pautando as suas datas comemorativas. O seu Natal e o seu aniversário. Uhum. Já tem coisas pra fazer. Meus 40 anos vendo Sidney ser morta, né? É aí, isso. Eu mandei... Há 40 anos ela tá sendo morta, amigo. Todo dia morrendo. Todo dia. Eu mandei. Caraca, né? Primeira vez que eu vi Pânico, eu tinha 10 anos. Yeah. Eu tinha 5 anos. Eu lembro que eu aluguei essa fita na locadora umas 4, 5 vezes seguidas, assim. Que isso, amigo? Que isso? É. A gente vai fazer 10 anos porque vai sair esse filme agora. É porque a dublagem era muito boa, né? Depois eles, quando saiu em DVD, eles mudaram a dublagem. Aí a dublagem já não é mais tão boa. Deixa eu ver que você explica muita coisa sobre Sassi, né? Ih, garoto! 10 anos furando fita de pânico. Olha, sinceramente, 10 anos minha mãe não deixava nem ver filme de terror. E eu via com a minha irmã que tava com 5, né? Bum. Olha aí. Traumatizando a garota, né? Hoje em dia ela faz terapia por causa desse filme com 5 anos de idade. Hoje em dia tá lá no Bezerra de Menezes. Mas vamos falar então de coisa boa, de coisa gostosa, porque semana que vem, né? Na próxima quinta, nós vamos ter o especial de Wicked, né? Vamos ter aí One Wonderful Night aí de Wicked. E a galera do TV Line que teve na gravação do especial liberou a set list pra gente, né? Do que vamos ver. Vão ser as músicas de Wicked, né? Provavelmente. Será? vai começar com No One More's The Wicked, né? Aí... A grande Ariana Grande, né, maravilhosa. Depois vai ter The Wizard and I, né? Com Cynthia e Jeff. Tá? Depois vai ter Popular. Michelle Yeoh vai cantar? Vai ter Popular. Ela nunca cantou, né, amigo? É, ela faz a frase do começo de The Wizard and I é dela. E Popular não vai ser com Ariana e Cynthia, tá? Vai ser com Ariana e um convidado especial. Ih, caraca. Ah, que palhaçada. Tá. Não que se já fizesse muita coisa em Popular também, né? É verdade. Depois a gente vai ter Dancing Through Life, né? Com Bowen Yang, Bach e Marisa Bode. Olha aí. Esse eu quero muito ver. Eu amo. E Jonathan Bailey não conseguiu participar da gravação, né? Ah, ele não vai cantar? Não, ele não tá no programa. Ah, ele tava aqui em casa no dia. Que? Porra. Aí. Aí você acordou, né, amigo? Vai ser substituída por Me and Buck. Ah. Porra! É a altura mesmo. Imagina. Aquela voz de rouxinol dele. Dancing to Life, Dancing to Life. Yambak. Aliás, Cinemark vai fazer sessão dupla, né? Pra quem quiser assistir o filme no dia 19, vai ter sessão dupla e vai assistir o primeiro Wicked e depois tem a pré-estreia do segundo já, né? E também no dia 15 eles vão fazer só pra quem quiser assistir, reassistir o primeiro no cinema, tá? Aí depois de Dancing to Life vai ter Thank Goodness, tá? Que aparentemente é uma música nova. É o começo do segundo ato. É a primeira música. Tá. E depois tem What Is Feeling. E aí depois teremos Define Gravity. Ah, cansado já. Pular essa parte. Né? Que... E falaram que a última música do especial é uma música que não está na trilha sonora. E é um dueto de Ari e Cynthia. Mas, gente. Ué, gente. Mas aí foda-se, né? Não tá na trilha sonora. É que eu acho que elas queriam colocar as músicas novas, né? Mas é, que eu acho que não deve, né? Não. Espero que não. Quero ver no filme. Exatamente. Né? É isso. E eu descobri onde vai ser o evento aqui no Brasil, né, gente? E vai ser onde? Eu conto em off pra vocês, amigas. Eita! Segredo. São Bernardo? Vai ser na Barra da Tijuca? Esse segredo eu não conto pra ninguém, né? É, eu descobri hoje onde vai ser o evento. Amiga, me fala o cativeiro que vai estar de outro também, que eu vou fazer stalk. Que é mentira, ele não vai estar. Olha a preguiça. Ele vem. Ah, é verdade. Vem, Jonathan, vem, Spincher. Eu vi o Diva Depressão, o Diva e a Depressão, fazendo um mistério no podcast. No podcast. Não podemos. Não podemos falar a localização. Ah, eles vão? Beijo. Vão. Vai um monte de gente, amiga. Vai muito. A Mira e a Fabi vão, né? Ah, com certeza. Ah, deve. Não, porque ela tava não, menina, porque ela tava mendigando com os pequenos que convidada. E aí, as coisas estavam... A vida delas é mendigar as coisas pra Hollywood, né? Eu Olha. Sei que minha amiga pessoal, Cativiana, estará presente no evento. Ah, eu acharia muito injusto se ela não estivesse. Tá? Uhum. E ela também vai assistir ao filme no dia 4, também conhecido como semana que vem. Eita! Tá? Minha amiga pessoal, Cativiana, então... Ai, que eu odeio esse embargo. Vai ser um lacre. Eu falei pra ela que assim que ela sair, ela pode me contar como foi. Ela não pode contar, cala a boca. Pra mim... Não vai contar. Não vai contar, nem pra você, Dorsage, fica quieto. E você também não vai me contar, Sassi. É isso, nem me contar. E aí depois tem o tapete vermelho e o evento, né? Isso aí eu queria saber o que é o kit que eles ganham. Com certeza vai rolar um kit. Ai, que ódio. Vai ter uma bolsinha, Léo. Vai ter uma bolsinha. Ah, eu queria uma sacola. Vai ter a bolsa. Não vai precisar nem fazer cadastro no site. Eu. Vocês vão ganhar na CCXP a bolsa de Wicked. Ai, vamos sim. Já vai ter passado Wicked na CCXP. É. Mas aí por isso que eles vão dar, porque já passou. Eu vou querer uma bolsa da Guerreiras do K-Pop, né? Espero. Adoro. Netflix nem vai na CCXP mais. Ah, é? Né? Não foram, não vão esse ano também. Gente, não. Verdade, só prêmios. Até porque eles vão fazer o evento de Stranger Things no final de novembro, né? Final de novembro, vem aí. Que vem os meninos também, olha que beleza. Menino, o FX aí renovou Adults pra segunda temporada. Não sei quem pediu, né? Mas tá renovado. Que eu achei essa série pavorosa, Zanon também. Ah, é aquela série que tava todo mundo falando, meu Deus, é a nova, sei lá, nova skins, não lembro, alguma coisa. Ah, sempre é, né, menino? Todo dia tem, né, a nova skin. É, Adult realmente não dá. Adults foi puxada. Estamos chegando aí no final, né, do ano já, e a gloriosa emissora do alfabeto, né, ABC, já falou pra gente como vai ser aí os final, né, as fall finales e quando voltam as séries, né? Que ano passado a gente teve um hiato de 3 meses aí, até Grey's Anatomy voltar, né? E esse ano eles vão fazer diferente, tá? Vão fazer diferente. Porque já temos aí, né? Ontem já foi o fall finale de High Potential, eu já vi, foi bem legalzinho. Aí, dia 13 de novembro, a gente vai ter os fall finales de 911 e Grey's Anatomy. Grey's Anatomy acaba 13 de novembro, acaba aí, tá, fall finale. Dia 25 de novembro, a Amanda vai descobrir se Whitney Levitt vai ganhar o Dance with the Stars. Deus quiser. A gente só acompanha pelos vídeos do Instagram e o Wikipedia para saber a pontuação. Exato. E aí, menino, já no dia 6 de janeiro, já volta High Potential, volta a maior do mundo, também conhecida como The Rookie, também volta. E dia 8 de janeiro voltam as 911s e Grey's Anatomy, tá? Só dois meizinhos. Olha aí. De pausa, tá? Sucesso demais. E eles anteciparam a estreia da temporada 24 de American Idol, né? Que geralmente só estreia em março. E dessa vez vai estrear dia 26 de janeiro, tá? 26 de janeiro teremos aí American Idol. O revival de Scrubs estreia dia 25 de fevereiro. Não vamos ver. Todo mundo pediu também. Sim. E a última coisa da, que vai estrear na ABC aí na mid-season, né? Vai ser o glorioso The Bachelorette com Taylor Freak e Paul, né? Que vai estrear no dia 22 de março, só. Ah, adoraria ver. Será que eu consigo? Nós vamos ver, amiga. Nós vamos ver, amor. Nós vamos ver. Amiga, eu nunca assisti isso, mas eu vou assistir. Eu estou fazendo um pacto que nós vamos assistir o Bachelorette e eu e Leoz vamos assistir o The Voice com os campeões, Kelly Clarkson. Olha aí. É isso. Amiga, então, tá, ela vai bater nos homens. Mas... Minha amiga assistiu, né, que eu vi isso. É isso. E vamos ver também Survivor 50, Leoz. Ah, que saco. Eu. eu queria fazer uma menção honrosa aqui no nosso glorioso bloco de amenidades, que ontem, nessa semana, né, caiu a nossa primeira Mormon Wife do Dancing with the Stars. Sim! Ah, Jen Affleck saiu. Eu nem vi a dança. E eu achei que ela dançou super direitinho, menino. Eu não vi, menino. Mas você não foi pro véio? Eu não vi também. Eu não consegui achar pra quem foi. Vou até dar uma caçada aqui. Eu vi. Tem um menino que tava sozinho e uma outra dupla, mas não era o véio, não. Ah, o véio nem foi, nem foi pro bórum. Eu não aguento que Dylan tá ainda lá e ele é todo duro dançando, gente. É, mas ele tá esforçado também. Ele é o esforçado da dança. Ai, que ódio. Mas a Whitney é a grandona ali, maior de todas. Ela é realmente. Eu não esperava que ela dançasse tão bem. E vai perder pro velho, né? Pois é, amigo, mas tem o plot que ela é formada em dança, né? Isso aí quebra muito. Porque, assim, tecnicamente ela não exerce, mas ela é uma profissional da dança. E aí? Deveria estar no Dance with the Stars? Cabaré, né? Olha aí. Mas ela dança muito, puta que pariu. Ela vai ganhar. Ela vai. E aí perguntaram, né, pra Jen se ela vai, pra quem ela vai torcer, né? No... E aí? E ela, obviamente, não falou Whitney, né? Adoro. Nossa, vagabundo. Amigas e rivales. Amiga, eu nunca vou desistir de você, né? Porra, tinha que botar a Lorelai e a blogueirinha. Aí o repórter perguntou, mas você não vai torcer pra Whitney? Ela falou, não, isso é intriga pra Season 4. Eu amo. Eu amo, já vem. Aliás, estamos no mês já de Mormon Wives, né? Novembro teremos aí. E eu tô duplamente feliz, porque eu vou ver Mormon Wives. E no final do mês ainda estreia a temporada 12 de Married to Medicine, né? Que é um grande musse na minha vida até hoje, né? Que eu vi uma temporada na Netflix e depois eu dei meu jeito de assistir as outras, né? E agora tô aí há anos assistindo regularmente. Né? Sabe um negócio que eu esqueci de te pedir? O quê? Vou te pedir ao vivo. O 911 Cowboys. Eu não te mandei o segundo? Não, não me mandou o segundo. Eu esqueci de te pedir também. Você pode gente do céu, depois, vou mandar então. Ah, você mandou lá no grupos. Ah, é? Ah, então. É? Você mas perdeu. Já teve o terceiro também, né? É, agora já deve ter acontecido. E 9-1, hoje. E o 9-1 Caipiras tá muito mais legal que o 9-1 normal, gente. Tá maravilhoso. Pois é, o gosto é bastante do piloto, então. Eu tô amando a guerra de faca que vai ter entre Leanne Rimes e Arizona. Amiga, tô fazendo uma rivalidade feminina tão boa. Nossa, tô amando. E eu amo, porque não é assim... uma na costa da outra. Elas falam uma na cara da outra. Eu acho maravilhoso. E é melhor ainda porque é por causa de macho. Uhum. Ah, é. Rivalidade feminina raiz. É assim que a gente gosta. Tudo. Eu amo. Menino, o que mais temos aqui? A Netflix anunciou aí quando vai ser a data da segunda temporada de One Piece, né? Não sei se vocês assistem. Não. Mas vai ser 10 de março, tá? 10 de março vai estrear. 10 de março. Cristiano, né? Cristiano se negou. Olha, Então, se alguém aí assiste aí, ó, 10 de março, galera. 10 de março. Os One Piecers, né? Os One Piecers. E essa semana também foi renovada aí Only Murders in the Building pra sexta temporada, né? Ai. Sabe. E a sexta temporada vai se passar em Londres. Né? Poxa, eu gostei tanto dessas séries das primeiras temporadas e depois eu caguei tanto. Tipo, simplesmente não lembrei mais de ver a série. Aí tentei começar a terceira temporada, achei chato, larguei e nunca mais. Uma pena, porque eu gostava bastante. Complicated, né, menina? Complicated demais. Ah, que mais a gente tem aqui? Pra fechar, né, o moço aí, o Taylor Sheridan, né, que é o criador de Yellowstone, não sei o quê, da várias séries do Paramount Plus, né, ele vai encerrar o contrato dele com Paramount Plus e vai pra NBC, né, pro NBC Universal. E ele fica com o Paramount Plus até 2028. A partir de 1º de janeiro de 2029, ele é contratado da NBC Universal. E o contrato dele, meus amigos, especulam-se que ele vai ganhar apenas $1 bilhão. Que meu isso? Deus! Mas já estão pensando em 2028. Estão pensando em 2029, amiga. É, amigo, 2028 eles estavam pensando ano passado, né? Esse ano já é 2029. Não, e o que esse homem, o que a Paramount vai botar esse homem pra trabalhar até 2028, amiga? Mas, amigo, ele tá ganhando $1 bilhão, ele tem que trabalhar mais que a Nicole Kidman. Amiga, ele não precisava nem trabalhar mais, né? Não, pra receber, só pra receber. Depois disso, meu filho, vai viver, eu... Ai, que delícia, gente. E agora, menino, aqui falando de amenidades, eu e Amanda Nudes, nesse último domingo, fomos assistir ao Gongada Drag. Ah, fomos, né? Eu e Amanda Nudes fomos assistir ao Gongada Drag. E a gente foi num teatro que ele tá em soft open, aqui no Rio de Janeiro. Então, menino, as cadeiras não é as cadeiras que vai ser. Não. Eu saí de lá com a dor nas costas. É uma cadeirinha de plástico, de bar? Isso, é uma cadeirinha de barzinho, assim, entendeu? Básico, só pra você ter onde encostar. Foi. Uma merda. Eu saí com a dor na costela, tão grande. E o som também tava horrível, som ruim demais. Dava muito ruim o som. Tem que melhorar bem mais a infraestrutura antes de ter a... Né, o opening oficial, porque porra... Exato. Triste. E aí, menino, a gente tá lá, né, preparado pra ver as drag, né, a homenageada foi Pepita, que é tava com um boné achatado na cabeça dela, não dava pra ver a cara dela. Sim. Né, não dava pra ver a cara da Pepita. E, do nada, a gente tá lá, de repente, o Bruno Mota lá, o apresentador, fala assim, então, menino, Fernanda Abreu tá aqui no teatro. Olha aí. A gente, Fernanda Abreu. E aí, menino, no final, a Fernanda Abreu dançou, né, cantou Cátia Flávia, ao vivo, a live. Ao vivaço. E ainda ficou esperando o Uber com a gente depois. Exatamente. Que isso, hein? Achei que ela ia cantar Teu Bumbum Suado. Pô, a gente não deu essa ideia, senão ela cantaria, com certeza. Mas, mas vou falar pra vocês, gente, muito bom. O show da Fernanda ou o Gongada? Não, Gongada. E Fernanda, Fernanda é tipo pânico, né? Foi muito legal. Sim. Vi com 10 anos, né? Sim, vi com 10, vi com 5. Assim, ela não envelheceu exato. Um dia, né, mãe? Exato. Continua bela. Não, belíssima, mano. Continua bela. É, mas assim, Gongada, muito engraçado, gente. Vou falar uma parada pra vocês. Qualquer merda, qualquer birosca que tenha Suzy Brasil, ela pode contar comigo. Porque, cara, o que essa mulher me faz... Brasil. Exata, essa mesma homenageada. O que ela me faz me cagar de rir é uma sacanagem. Ela é muito engraçada, eu não aguento, sério. Ela é muito boa. Era quem? Era a Chanel. Chanel me surpreendeu muito, porque eu não dava nada por ela e ela me fez rir muito também. A Chanel, a Ravena Creole também, foi engraçada boa. Por ser burra. Isso. Foi, rimos mais dela do que com ela. Exato. E Pab, né? Que é Pab. Pab. Pab, que é Pab. Não é drag, é só viado mesmo. É só viado mesmo. Aí foi a Caroline Absinto, maravilhosa. Uhum. Né? Foi maravilhosa. Ela de Jennifer, dublando a Jennifer Hudson, foi muito bom. Aí teve a Suzy... E teve a... Esqueci o nome, gente. Que era ótima também. Ai, meu Deus. Fugiu o nome, gente. Que ela foi ótima. Foi ótima, real. Não, que aí não teria sido ótima, né? Que ódio. Que aí não teria sido ótima. Vou entrar até aqui no Instagram do Gongada pra ver. Caraca, como é que é? Que ela foi muito boa. Ah, achei. Foi a Samara Rios. Samara Rios. E cara, ela é muito boa. Muito engraçada. Viado, teve uma hora que ela estava no meio da gongada. E ela tava, ela e a Suzy, lado a lado. A mesa desmontou. As duas caíram no chão. As drags desabaram no meio. E assim, Pepita com a perna machucada. Sentada estava do lado, sentada ficou olhando pra cara delas e rindo horrores. E as drags caídas no chão, meu Deus. Olha. Foi muito bom, cara. Eu amei muito. E se tiver outro por aqui, eu vou também. Mas tem que ter Suzy, não pode ter Organs, é isso. É, não, e eu acho que a gente tem que ir ver um show da Suzy sozinha. Sim, eu acho também. Né? Eu acho. Eu tô vendo que a próxima gongada aqui no Rio vai ter duas, né? Vai ter uma dia 4 de dezembro lá no Teatro Riachuelo, sucesso. Uhum. E vai ter um também no Bangu Shopping no dia 5. É, eu tô quase indo nesse do Bangu Shopping, já saiu o elenco. Ainda não, ainda não. Ah, vai ter uma em São Paulo, a gente podia ir, mas é uma pena que vai ser antes da gente chegar, vai ser dia 2. Ah, né? Porque em São Paulo provavelmente vai ter a Valentine. E a Valentine também é ótima. Uhum. Mas eu gostei, porque da outra vez a dia 2 eu já tô lá, hein? Você já tá lá? Já. Ah, então eu vou também. Eu chego dia 2 à tarde. É que dia? O dia 2? É terça. Ah, não, eu chego dia 3, então. Não, olha aí. Ia ser muito legal a gente ver a gongada juntos. Porque a Amanda tinha visto Quatro Amigues, né? Que é só stand-up. E dessa vez ela viu os shows, né? Uhum. As dublagens das drags. Se o som tivesse bom, seria ainda mais incrível. É, pois é, porque tinha coisa que não dava pra entender mesmo. Nada. Foi péssimo. Mas é isso, já que eu tô falando de drags, vamos falar de show de talentos, então, em Drag Race UK, né? Que show de talento, né? Tivemos aí. Qual o talento? Só faltou o talento. Né? O show teve. É isso. Ai, amiga, eu tenho que defender algumas drag no show de talento. Ah, o que eu tenho que defender não foi nem. Não tava nem no top, né? Não tava no top, mas que teve coisas legais, teve. Uhum. Né? Teve. Ah, vou eu tomar spoiler de Drag Race UK, porque eu sempre olho a Wikipedia na hora de dessa. Para. É, o episódio já saiu. Ou pior, né? Que eu. Não, porque eu quero lembrar o nome das drags. Mas aí, amiga, faz igual a mim. Entra na Wikipedia do Drag Race. E aí você não precisa descer até o final. Ah, tá. É o Drag Race Fandom? Isso. Tá. Que aí você não desce até o último episódio. Você só viu o episódio anterior. Tá. Mas sabemos que nesse episódio, que foi o do show de talentos, que a gente tava esperando e tal, até agora não tinha tido, ele era o pão duro. Talvez era melhor que não tivesse tido mesmo, né? Olha aí, não é mesmo? Porque se o talento enaltecido é mostrar a teta, né? Exato, que nem é dela. Né? É sim, ela comprou. Ai, amiga, teta de plástico. O tanto que eu odiei aquela velha filha da puta. E ela tava rindo. Ai, veria isso o resto da vida. Melhor apresentação ever. Essa velha tá completamente maluca, entendeu? A coisa boa desse episódio foi porque pude testemunhar minha avó querida de volta. Entendeu? É, mas mesmo assim aproveitaram mal, né? Eu achei, inclusive, que ela tinha que julgar também, vovó. Exato. Mesmo. Apareceu só pra contar uma história. Julgar a vovózinha, queria. Mal contada, né? Uhum. Que tá 10 anos fazendo cruising e no navio também, né? Exato, eu amo. Eu amo. Mas dos talentos das drag, eu só gostei da Ellie Voskey, que fez a música lá, Original Song, eu achei maneira. Eu gostei da Catherine Feelings, que eu achei ela muito legal com o rolê da mágica, foi muito maneiro, muito maneiro. E só, ficamos por isso aí, das que eu gostei, muito, né? É, da mágica foi roubado, né? Uhum. Foi muito roubado, foi muito Original roubado. Original Song. Né? Se a mágica tivesse com look feio, eu entenderia, ela não teria. Gente, mas ela tava com look um dos mais legais também, do exagero. Uhum. Vocês gostaram muito assim da mágica? Amiga, foi o que eu consegui esboçar. Isso foi que eu achei, que eu foi achei diferente, eu vi. Assim. É, exatamente. Eu gostei do Original Song, eu achei bem criativo, achei legal. Uhum. Não, a Ellie Voskey. Aí depois veio o bônus com a Original Song. Bizarro, né? Na versão da Erika, né? Da música. Exato. Bumbum suado. Playboys com bumbum suado e foda. Cara, e aí, foi muito foda, porque teve toda uma construção da frustração de Bones, né? Porque ela falou, fudeu, eu sei que a minha música não vai estar boa, eu sei que ela, eu tô muito insegura. Aí veio a menina com a original song, ela falou, fudeu, a dela com certeza é melhor do que a minha. Aí foi, né? Aí... Ah, eu achei engraçado também o da pintura também. Acho que era a Sally, não era? Da pintura. A Sally Fierro. Engraça a mesma coisa. Que era a voz. Achei. Foi ok, velho. Foi ok, sim. É. Eu achei até o da Chai foi ok. Só faltou ela tirar, só faltou ela ter o burlesco, né? É, mas assim. Burlesco? É, que ela falou que era burlesco o número dela. Falou? Falou. Gente. Tirou o burlesco, deixando apenas o quê, cara? Ai, pô, ficou feio, eu acho. Ficou feio. Porque ela falou que ia fazer o burlesco, velho. Exato. Ainda vimos um esmagamento de melancia, né, também. Nossa, isso aí pra mim foi o mais bizarro da noite. Ela pariu a melancia, sei lá que porra. Agora calcule a força naquelas pernas, viado, pra ela amassar uma melancia. Porra, imagina, hein. Serias amassado? Não, por Rião Bela, não. Não, Rião Bela já saiu, garota. Que foi? É Teiris. É Teiris. Fez. Mas pra mim o auge foi Page Two chegando, vou cantar ao vivo, vou arrasar, vou não sei o que. Cantou mal amanhado, de repente botou um biquíni, né? Tirou o biquíni, ficando só de biquíni. Uhum. E fez a dança de sempre. Eu falei, ué. E o biquíni. Lacrou ela, né? Depois, né? O povo lacrou uhum. ela, né? Não, o pior foi essa assim, nossa, porque você canta tão bem, não sei porque você não continuou cantando. Eu falei, graças a Deus. Meu não... anjo. Eu pensei a mesma coisa. Uma música whatever. Jurando que era Monet. Janelle, é, né? Eu acho que assim, esse show de talentos, muitas vezes é só um lip sync, e às vezes é um lip sync ok, a gente tem que aceitar. Mas as que tem alguma coisa melhor pra mostrar se destacam, né? Por isso que eu achei que a Magica e a Original Song, né, pelo bom humor, foram melhores. E porque eu achei a gatinha Silexa fazendo lip sync com tiro revelando peitos, eu achei realmente uma das piores coisas de drag race. Eu também. Eu não acho que ela iria pro bottom. Tipo, acho que. Mas ia ser safe outro... só. Isso, mas ganhar, puta que pariu. Não, vou um roubo à mão armada. Porque eu realmente fiquei procurando a graça que a RuPaula viu. Porque a RuPaula tava se cagando inteira. Uhum. Mas, amigo, depois que rolou aquele papo de a edição caga essas paradas, agora eu desconfio. Porque, assim. Quem é. Porque a fonte também não é confiável, né? Porque Greg não é confiável. Mas quando ela falou que tinha muita coisa que ela parecia rindo e eram de piadas que não apareceram na edição final, eu acho que é isso também. Porque não é possível, cara. Não é possível que o RuPaul ache aquilo... RuPaul é assim, ela é riso frouxo com qualquer merda. Gente, né? Principalmente com merda, né? Uhum. E ela falou na crítica dela, nossa, eu nunca ri tanto na minha vida, meu Deus, veria isso pra sempre. Então, mas aí tipo assim, será que foi de alguma coisa que a gente não viu? Ou será que foi do que a gente viu? Acho difícil, amiga. Acho difícil. É, porque o que seria essa coisa se a performance da hora só ela tirando coisa dos peitos? Enfim. Não, poderia ser nem nada a ver, nada relacionado àquela performance, entendeu? Pegaram uma risada dela de outra coisa. Pra justificar a vitória. Exatamente, pode ser. O Carlos Voltor do Drag Race, ela. Amo. Que eles usam as risadas dele em todos os programas. Pois é. Né? E eu também achei esse programa que era pra ser, tipo, show de talentos, basicamente, todas as drags fizeram a mesma coisa. Sim. Mas geralmente é isso, né? Eles ficam fazendo lip sync, né? Porque o grande talento é lip sync, deveria ser o básico. E é isso. Eu acho até meio nada a ver. Tipo assim, eu vou cantar, vou costurar, vou sei lá o quê. Tipo assim, a arte drag é isso, gente. É a maquiagem, é o lip sync, é a comédia, é isso. Então não tem muito mais pra onde ir, entendeu? Tipo, é malabarismo circense, a gente não vai ver nunca mais. Eu acho. É que Miranda Lebrão, né? Miranda Lebrão. Não sei se é porque ano passado eu achei a galera do show de talento fez mais coisas diferentes. Foi, bem melhor. Teve a da panela. Então, acho que talvez isso criou uma... Cantando. Teve, foi perfeito, gente. Tem um show de talentos bastante, tipo, acho que o da temporada boa do americano, né, é 16. Show de talentos teve muita coisa diferente. Mas é aquilo, eu acho que assim, elas podem se arriscar e errar muito feio, elas podem fazer um safe que é ok, e elas podem, porque, por exemplo, a Theories, fora esmagar a melancia, ela fez uma música ok, não iria pro bottom. Já a Bones, ela fez uma música que puta que pariu, não dava pra ouvir, bicho. Sim. Dava pra entender nada que ela tava cantando. Pois é. Difícil. Exatamente. E tipo, é uma música que é remixada, editada fora. Aí tu trouxe sem dar pra ouvir? Exportou errado? Não faz sentido nenhum. Alterou sem querer. Não tinha uma amiga pra ouvir e falar, bicha, não dá pra entender nada que você tá falando? Exatamente. Não botou pra tocar antes no fone, alguém falou assim, amiga, tá meio esquisito. Alterou o Audacity na hora de... bota só o bumbum suado aí, dança, não põe essa, não. Eu amo. E aí, menino, para nosso ódio, né? Silexa Disso ganhou, né, menino? Ganhou a prova aí. Desgraçado. Muito engraçada, ha-ha-ha. Né? Rimos muito, né? Isso. Porra. E vocês gostaram do camisão dela, menina, na Runaway? Eu achei ok, achei legal a roupa. Acho que isso a roupa eu gostei também. Camisão. Eu não lembro, pra ser bem. Ela era o cabide. É. Ah, ok. Achei que pro tema ela pensou fora da caixa, mais que outro. Fair enough. E aí a gente teve Bones e Chai grande no bottom, né? Que injusto, que era pra ter ido a Page Tree no lugar da Chai. Aham. Não era pra Chai. Cara, tudo da Page Tree, a Chai tava com um look maravilhoso e aí eles botaram ela só porque eles sabiam que eles não iam ter coragem de tirar uma das padrão. Mas eu achei o número de Chai tão zoado que quando eu vi, eu lembro que eu comentei lá no grupo. Falei, gente, Chai tá pedindo, pelo amor de Deus, me tira desse programa hoje, né? Mas assim, pela runway, realmente, acho que poderia ter. Porque eles falaram mal do número da Page Tree e do look. Foi, exatamente. E aí salvaram a gata. Que não fez sentido nenhum. É, porque se fosse pra botar uma com Chai, podia salvar Bones, entendeu? É. E aí, menino, acabou que, né, Chai foi eliminada. Bixi. Tava já querendo ser eliminada desde que entrou, né? Mas esse eu acho que o mais injusto dela, que ela não precisava ter ido. Porque eles não queriam perder nenhuma das magras, né? Uhum. É, exatamente. Ai, que ódio. E é isso, né, menino? Essa semana é Rusical. Rusical. Semana Rusical aí. Já tá acabando a temporada, né, gente? Semana que vem é Snatch Game. E... Graças a Deus. Né? Acho que são 10, né? É. Hoje é o 6 já, né? Episódio 6. Uhum. Então, tá vindo aí. É isso, né, meninas? É, mas tá vindo aí. É. Down Under Fest the World. Oh, meu Deus. O Michelle apresentando. Meu Deus, né? Mais uma vez. E confirmaram as datas da DragCon, né? 5 e 6 de junho. Uhum. Vocês vão? Amigo, você viu quanto tá o ingresso? Amigo, se eu estiver em São Paulo, eu vou. Quanto? R$400. Ah, eu pago meia. Quanto? Eu seco. Amiga, já resgatou meia. Reais. É meia limitada. Ah, me poupe. Pra ver homens vestidos de peruca? É, pra ver gays vestidos de peruca. Você pode. Pior ainda, né, do que homem. Você arrumar um ingresso pra mim, Sassi? Cortesia? A minha empresa não trabalha com drags. Drag fóbico! A minha empresa é drag fóbica. Mas, saindo de homens de peruca, então, vamos para blogueiras com e sem peruca, né? É a corrida das blogueiras. Chegou aí a 7ª temporada de Corrida das Blogueiras, né? Prometendo muito, Diva e Depressão falaram que ia ser a melhor temporada, que gostaram muito do elenco, maravilhoso, elenco perfeito, entregou muito. E foi aquilo, né, menino? Vamos repassar aí os participantes. Não, né? Não prometeu nada, também não entregou nada. É. Você vê, eu fiz a Amanda ver ao vivo comigo. Ao vivo depois, né? Mas. É. E aí eu jurando que ia ser super legal, lembrando a temporada passada que já veio com Paloma fazendo a bolsa de saia. E aí, quando foi vendo as frutas, assim, a gente foi murchando. Foi triste. E aí sumimos, né? É. Então, menina, tivemos aí as participantes, né, do Corrida, começando com a gloriosa Barcelos, né? Barcelos grande. Me lembra alguém. Ah, Tríquins. Grande Barcelos. Ah, é verdade, Adriana. A Briana. Inclusive, Barcelos, ela tem ela usa um utensílio de cozinha no nariz, né? Que é igual a ondinha da Briana. Olha aí, nossa Briana. Inclusive, vem aí, música nova de Tríquins na próxima semana. Amo, que já tô enjoada daquela. Aí temos a Giovana, né? Temos a Giovana, que é a mãe do grupo, né? Ai, então. Mãe aí. Mas é mais nova que nós. Nossa maracujá de gaveta. Ué, mas se a gente entrar no reality, as pessoas também vão falar que nós somos os pais das pessoas também. Sim. Ai, que horror. Que ódio. Eu não quero ser o cara, eu quero ser a mamãe. Ai, tô zoando, que horror. Aí temos o Javi Malpa, né, que é o usurpador. O primeiro eliminado, né, com certeza. Veio de Venezuela. Venezuela. Né? Sim. Depois tivemos Jordan Vicente, né, grande. Comprou o casaco do Michael Jackson, né, menino? Insuportável. Quem é Jordan Vicente? É a laranja que gordo. Fala lá. Ah, a laranja que fala. Talking Orange. Aí temos a personagem, né, que ela vem pra ser personagem, obviamente, a Kit, né? Gostei de Kit. Era ruiva. Não, eu gostei. É ruiva. Não, não, ruiva. Não, era outra ruiva, é essa aí. Kit é a Drake. Ah, é porque a ruiva é a Mavinha. Ah, é a Drake que brigou com a outra, com a média. Com a média. Não, mas eu gostei da Kit também. Aí temos Rainha Matos, né, madrinha. Que ódio, salada de biscoito. Salada de biscoito. Aí temos o primeiro campeão da primeira vitória, Mad. Merecidíssimo. O padrãozinho. Detestei a gatinha. Insuportável mas... também, né? Não, é um insu, mas mereceu ganhar. É a desastre com talento. Não, eu adoro que assim, eu não sei se a Amanda teve a felicidade de ver Sarah Vika, né? Que era padrão da temporada... Da 4 da 6. Mesmo. E não, aí não. Eles estão chamando o Mad de nova Sarah Vika. Eu falei, nossa, mas né? Como caindo? Chega nem perto, né? Pelo amor de Deus. Vou mandar então, a Sarah Vika aqui pra mim de apreciar. A Sarah Vika realmente era padrão. A Mad não é padrão. Delícia. A Mad é magra. Só isso. É. Sarah Vika Queen. Que isso. Aí então, a gente manda pra você aqui uma foto especial. Red Allure, né? Nossa, é muito Red, né? É igualzinha, é tudo dentro separado, é igualzinho. Eu gostei da Manilê, da vibe da Manilê. Ai, amiga, é ruiva. Muito insuportável. Eu não aguentaria ruiva. Ficar... É como assim, não vou conviver, né? Então, não vamos conviver, assim. Amiga. A gente só tem que assistir. Então, Paulo né? Dela, mas nossa, imagina. Deus me defenda. Aí tem a Milena, que é belíssima. Belíssima. E vai render, hein? Milena, assim, gostei muito de Milena, achei belíssima. Só que eu acho que ela tem um pouquinho meio já de Borg. E aí vai dar uma irritada. E por último, mas não menos importante, né? A grande Solita, né? Insuportável, Solita. A Vini Belli, né? Eu tenho que dizer, porque eu falei pro Zanon na hora que eu tava assistindo o episódio, que nesse episódio lá eles tinham que fazer a maquiagem artística, né? O negócio dos grupos. E aí eles botaram um tal de um botão que você podia, se você ouvisse o barulho sonoro lá, você podia apertar o botão e pausar uma pessoa de fazer a maquiagem por 10 minutos. Uhum. Aí, menino, é aquele ovo de estúdio, né, aquele um por um, aquele kitnet em Copacabana. Aí eles botam o botão enfiado no cu de um dos grupos e aí não tem a menor chance de outras pessoas apertarem o botão que não sejam do grupo. Então. Né? No caso era o grupo 2. Sim. Porque o botão tava do lado deles, era só esticar o braço. Né? É que vamos combinar que nessa prova, às vezes, separar era até bom, porque você tinha que observar o rival, né? Pra você saber o que fazer. Sim. E aí eu falei pra Amanda: teve uma pessoa que passou do início ao fim da prova com a igual, não mudou nada. E falando assim: ah, tô fazendo muita coisa aqui. Cara de pau, mano. É, tipo, a primeira vez que as juradas entraram, já tava todo mundo mais ou menos como era o visual do final. Elas eram, ah, agora vocês têm 40 minutos. Eu falei, o quê? Não, e o pior é assim, esse negócio do botão tem outro problema, né? Eles tocam a hora que eles quiserem. Uhum. Então, assim, não tinha ninguém perto. Eles tocaram e falaram, vamos foder outro grupo. Porque o outro grupo claramente era melhor em maquiagem. E aí vamos foder o outro, né? Mas aí, mesmo assim, não ganharam. Meu Deus. É assim, eu achei que perdeu um pouco da dinâmica esse negócio de você pode ir lá apertar a hora que você quiser, que eles também não aproveitaram muito, mas enfim. É, acho que tinha que ter uma coisa um pouco, sei lá, a produção, ou sei lá, alguma outra dinâmica que fizesse alguém ter que escolher apertar o botão ou não, pra dar mais uma preocupação. Porque, gente, vamos ser sinceros, a maquiagem, o que foi pedida, era uma coisa simples, gente, era uma fruta. Pelo amor de Deus, não era sei lá, tem que fazer um Van Gogh na sua cara em 40 minutos. Porra, mas uma coisa que você vai entender em Corrida das Blogueiras é que normalmente é uma coisa simples que eles ficam dificultando a vida. Eles dificultam. Mas sabe qual que é o problema, eu acho, desse negócio da fruta? É, no começo da prova, eles falaram assim, ah, é porque a Fanta tá fazendo uma coisa com o Halloween. Que... Uhum. Aí entrou isso na cabeça do povo... Vamos fazer o Halloween. Então, assim, acho que foi mal passado pelos dois gatos ali também, né? E eles comeram todo mundo no esporro. Porra, 2025, 95º Corrida das Blogueiras, e a gente ainda tem que falar pra vocês prestarem atenção no que é pedido. Gente, mas ficou confuso pra gente que era público, né? Que, tava, que não tava nem no nervosismo de ter que fazer. Uhum. Pra eles. Ah, gente... Dívida e depressão, melhor. E aí, vou ter as maquiagens pra gente ver, né, menino? Uhum. Maquiagem aí de laranja, né? Talking Orange. Talking Orange, Deus que me defenda. Horrível. Horroroso. Eu adorei que a Talking Orange chega uma hora pra Magic, o preview do lounge, né? Que eu não vi, e fala assim: ah, mas você também só ganhou porque tinha laranja aí. Se não fosse isso. Eu fiquei, mas é porque a tarefa era laranja, né? O resto que você fez aí. Não, e esse galinho que ela botou na... Caraca, parece o gênio da lâmpada de alguma produção baixa renda. Sim! Era laranja. Sendo que laranja normalmente não tem o galinho. É isso que a gente vê e compra. Meu Deus, cara. Mas eu acho que esse aí é o mesmo problema da menina que fez o caju, a Rainha Matos. Só tá aqui, ó, caju. Cara, gente, não tem... Assim, eles querem uma fruta, mas então assim, a fruta é o quê? Pintou a cara, você é a fruta. Tá, mas isso, o caju podia ser amarelo, né? Eu sei que às vezes tem laranjinha, mas pra que fazer laranja o caju? Eu acho que eles podiam brincar um pouco mais com a textura das coisas, entendeu? E menos com querer desconstruir a porra da fruta, sacou? Uhum. E porque é isso, tipo, entrega o básico bem feito, com alguma criatividade, e é isso aí. Mas eu acho que há pelo menos a criatividade no outro grupo que quis fazer um Halloween, que ficou, não ficou lá essa grande coisa, foi mais do que o outro grupo que só pintou a cara. Ah, mas eu achei que a maquiagem da Mani Lê tá bem melhor do que da Rainha Matos. Eu também acho. Amigo, da Rainha Matos, ela só tá, parece que ela tacou a cara numa tinta. Foi. Ai, gente. Entendeu? Horroroso. Horroroso. Da Manilê, pelo menos, tem um trabalho ali de luz. E a Manilê perdeu, né? Manilê perdeu pra Rainha Matos. Perdeu. Gente. Perdeu pra Rainha Matos. Aí depois Maracujá de Gavete, né? É, Maracujá de Gaveta não tem como defender mesmo. Tá horrível. Pra mim, os dois ficaram qualquer coisa. Não, o da Giovana ficou uma merda. Eu acho que o Maracujá vem foi mais ok. Mas o problema aqui é assim, tá muito de bonita, não é maquiagem artística, igual a gente tá. Eu mandei pra vocês a foto da temporada passada que foi a Natália fazendo aquela bruxa e do Wilson na quinta temporada e foi fazendo uma cara com um dinossauro. É. Chega nem porque perto. Se fosse uma prova, é uma maquiagem de beleza inspirada em frutas, ok. Uma maquiagem artística era pra vocês tentarem ficar igual a fruta. Amiga, mete um papel na cara, faz um maquiagem já na cara, alguma coisa assim, né? É, se você pensar essa temporada que a Natália fez a bruxa, mesmo quem foi meio ruinzinho, enfiou um monte de coisa, fez sinal, fez não sei o que, sabe? Então, já que eles queriam fazer Halloween, eles tivessem pelo menos enfiado umas próteses, umas coisas, não sei, achei... Mas assim, eu achei que a ideia da Giovanna de fazer uma cara velha, enrugada por causa do maracujá, brincando com esse negócio do maracujá, eu achei a ideia maneira, só que foi também bem mal executado. Tava muito ruim. Tadinha, deu pena, porque aparentemente ela é especialista, né? É, tem várias especialistas. É, tem várias, né? Então, e eu tenho que dizer que eu gostei bastante dela, então tô torcendo pra ela. Eu gostei dela. Eu não sei ainda se eu gostei dela, não. Tô pensando. Eu gostei. E aí, menino, isso aqui também é um show de horror. Amiga, aí pra mim que não tinha que pontuar. Nossa, não tinha mesmo. Tá muito ruim isso aqui. Se a venezuelana tivesse pintado a cara de verde e tivesse o olho, ela tinha ganhado. Será? Então, mas não tem verde em Guaraná, amigo. É, amigo. Verde é da lata do Guaraná. Sabe? Eu perguntei isso pro Léo. Eu falei, mas estão pintando a lata do Guaraná ou o próprio Guaraná? Não, assim, entendi. Eu acho que a venezuelana tava bastante ruim, mas eu acho que se fosse pra pontuar um erro, dava pra ela. É, ela tava melhor do que a Kit, com certeza. Tava. Que era só a cara verde, né? E depois que a outra tinha os olhos... Exato, ela ficou parecendo um nojinho do... De vez em quando, porra. Aí ela pintou espinha... Um pus, né? Então. Olha, olha essa foto, parece que a cara dela é uma máscara. É, o máscara. Nossa, é muito ruim. Sério. Horroroso. Que ódio. Aí, meninas, teve o empate, né? Que ninguém ganhou nada. Milena, eu falei. Antes eles anunciaram, eu falei, Amanda, não daria pra ninguém. Porque, amiga, assim, eu acho muito injusto a uma não ter ganhado, que foi a Milena. Porque por mais que tá preto ali, tá. Assim, ela. Você viu que ela teve um. Trabalho pra fazer. Essa mona do Ascolita, ela não fez absolutamente nada. A Vini Freire só desenhou uma uva na cara, muito da mal feita. Ficou parecendo o Pablo do Qual é a Música. Ficou parecendo o Pablo do Qual é a Música. Não teve sentido, porque eles compararam os dois trabalhos, sendo que não tem comparação. Que uma trabalhou durante uma hora e meia e a outra trabalhou por 10 minutos. Não, pelo trabalho eu concordo com você, mas eu acho as duas feias. Então, é, porque foi um trabalho que não deu certo também. Não, só tivesse estado de branca a cara, né? Pelo menos, né? Roxo. Ficou um jabuticaba, foi isso que eu falei pro Léo. Ficou uma jabuticaba. Agora, assim, apesar de eu achar que não merecia pontuar, eu achei too much os jurados falarem, não estou vendo uva em nenhum, porque eu vi nas duas. Eu também vi uva nas duas. Era melhor ter falado, está feio do que não estou vendo uva. Uhum. É, outra coisa, outra crítica também que eu achei nada a ver foi Bia do Braz falando que a boca costurada tira muito. Porque Bia do Braz sabe da vida, do negócio, né? É, do negócio da fruta. Gente, era uma fruta Halloween. A boca costurada faz parte desse lance da fantasia da caveira lá do Dia dos Mortos. Então, porque eles falaram assim, para ser criativos, não que não podia ser Halloween. Exato. Porque eles começaram a falar como se Halloween fosse um defeito, sendo assim, eles estavam tentando fazer uma coisa fora do óbvio. Exato, é do Halloween. As monas só pintou, passou um pó laranja na cara, outra deu uma carada numa tinta amarela e vermelha. Eu te digo mais que Orange, da Talking Orange, só não ganhou porque disputou com a vencedora. Porque, senão... E a vencedora fez uma laranja, né? É, exatamente. Fez uma laranja aberta. E eu, vocês falaram que concordaram com o Gerardo e vocês concordaram tudo com a gente que o outro grupo tava melhor. A gente concordou com algumas escolhas, né? Não, pra mim o grupo 1 tava de longe, tinha que ter ganho essa prova, não o grupo 2. Porque tinha mais talento ali, dava pra ver claramente que era o que mais sabia fazer as coisas. É, se você fosse ver por técnica, né, utilizada, etc. Eu adoro que a Depressão uma hora fala bem assim, porque teve, sim, tem a campanha de fanta de Halloween, não tem problema vocês quererem a criatividade, mas a questão é o tempo não deu... Eu fiquei assim, sim, mas as outras que não fizeram Halloween tiveram todo o tempo do mundo e fizeram uma merda, por que você tá brigando com as que foram criativas e ainda fizeram melhor? Eu fico com a impressão de que o Edu, principalmente, ele quer dar um fecho pra poder tentar viralizar o programa. Uhum. Sim. Entendeu? Uma necessidade crônica de querer criar um conflito, né? É, exato. Mas eles se fuderam, né? Porque tá todo mundo criticando todas as escolhas, né? Sim. No primeiro episódio. Inclusive, Dakota já avisou, né, gente? Não tinha as participantes, tinha os juízes. Tem uma nova e pronta pra vocês chegarem. Eu xinguei mesmo. Eu xinguei o júri uma merda. Eu xinguei o júri muito. E tive depressão, assim... Principalmente esse lance do Edu, assim, me irritou bastante esse negócio de querer já dar esporro em todo mundo no primeiro episódio, como se, sabe, achei nada a ver, nada a ver. Não, o que me irrita muito agora é blogueirinha, gente, ela não presta pra ser jurada, porque ela só fala, não gostei. Ai, tá feio. O que a blogueirinha presta? Gente, a Bia do Braz teve mais coisa certa pra falar do que blogueirinha. Sim. E olha que Bia do Braz fez um look de banana, né? Ainda botaram ela pra gritar, né, menino? Ei, Brasil! Ah, gente, mas eu dei tanta gaitada na hora que ela começou a vender o morango. É um Bia do Brás fã mesmo, né? É. A gente é do mundo, né? Vamos falar do morango? Não. Se vocês acharam que as frutas da Fanta foram um fiasco, o morango... Como é que é? Morango do amor. Morango do amor. Amiga, eu não odiei dois. Eu só não odiei que foi salva mesmo. É, eu também. Não, eu gostei da Red Aló e gostei da G. Pra mim, a usurpadora que fez aquele morango na cara, porra, pela patética. Não tem nem o que pensar. Não, o vídeo ficou tipo, caralho, eu fiquei pensando, a minha sobrinha de 8 anos faria um vídeo melhor do que esse. Sério. Não, bom que era pra vender o morango, ela ficou só dançando. Foi isso. Porque a outra, assim, eu acho que faltou uma finalização no vídeo da Red Alert, dela, tipo, comendo morango, alguma coisa assim. Mas mesmo assim ficou bom, ficou divertido. A Red Alert foi a salva, né? É. Achei bem bom o vídeo dela, assim, divertido, realmente. Tinha texto e tal. Também, porque a outra... engraçado. Ai, gente, morango do amor, meio não sei o que, mas vou fazer uma maquiagem aqui inspirada. Fiquei assim, o quê? Tipo, é pra vender o morango, amiga. Não é pra tu fazer maquiagem inspirada. É, eu achei fraco, assim, o tema, acho que dava pra fazer mais coisas do que só fazer uma boca de morango, sabe? Ah. Mas também a outra me pinta a cara de morango e no final come morango. É capaz de voltar ao próximo episódio e falar assim, então, gente, a outra não seguiu o briefing, então a do que vai sair é a véia. Olha, eles sempre dão dessa, né? Eu gosto muito da minha televisão, Diva e Depressão. Eu não quero tacar coisas nela, pelo amor de Deus. Vou dar um soco na cara desses viados se a Giovana sair. Pô, não tem a menor chance de Ravi não sair. Não tem. É, eu acho que Ravi vai. Pelo amor de Deus. Eu também, mas ele é capaz de inventar, porque no briefing não estava que você não tinha que fazer tal, tal, tal. Um fez, o outro não fez. O briefing está atrás do meu saco, porque eles não estão passando meu direito. Bumbum suado. É isso, tá dentro do meu suado. Eles não seguiram o briefing, né, para julgar as pessoas, né? Tá lá. Então, né, quando você não tem critério, qualquer coisa vale, é isso. Depois fica chorando que não tem patrocínio, né, não sabe nem jogar as coisas direito. A ponta já deve ficar pensando, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Por que que eu patrocinei nunca mais? Nunca eu dou mais. Palco pra maluco. Pois é. Mas pelo menos tem treta já, né, acho que isso o elenco tá já entregando. Eu acho que eles estão forçando um pouco, mas... Bastante. Tá forçando bastante. Porque do nada a Matt tava lá de boa, é insuportável, mas ela também não tá fazendo nada demais, né? Só sendo bicheira de sangue. E a Mad ficou confundindo o nome de todo mundo pra ver qual que pegava, né? Aí a outra pegou a A e ela ficou, ai, não acredito, você quer. A Giovana chamou a Red Alert de outro nome, não foi? Malu, sei lá. É, Mavi. Mavi. A Mavi não sei quem, ela, quem é Mavi? E a venezuelana também, que não souberam falar, o Ravi também, o nome dela, trocado. Mas aquela drag lá, a outra lá, não lembro o nome, a Desirê do Corrida. Ela começou a pegar com a outra lá do nada também, achei bem desnecessário. Ela veio, ela falou, é porque ela jogou a piadinha pra Mad e ela viu que a Mad pegou ar. Aí ela falou, é aqui que eu vou ficar. Uhum. Né? Porque ela viu que a Mad tava ficando incomodada quando dizia que, ai, vamos esperar chegar um padrão. Ai, agora tem que ter um padrão. Será que vai vir um padrão? E Mad jurando que é padrão, né? Jurou. Sim. Muito, né? Jurou muito. Ai, quem quiser ver meus bíceps, vai no Instagram. Ela tava de regata, dava pra ver qualquer hora que a gente fizesse. E hoje no lounge, ela tava lá falando, olha, eu me posicionei sim, apesar de ser, da gente ser um grupo, todo mundo falou que queria fazer Halloween, e aí eu falei, ah, quem sou eu pra ir contra quatro pessoas? Aí ela, ué, mas você se... Aí as outras falaram assim, ué, mas... Como assim? Você se posicionou, mas aí você foi com um grupo? Ué, não entendi. Não é? Aí ela, não. Eu me posicionei na minha maquiagem, porque eu fiz glamour, ou seja... Fiz a laranja. Eu falei, resumidamente, ela falou, foda-se, vocês querem fazer... Foi contra o grupo, exatamente. Foi contra o grupo, é. Mas ela bem falou mesmo, né? Sim, falou. E ganhou, né? E ganhou. E merecido, porque era a única maquiagem boa. Era a única artística boa. Era isso. É isso. Era café com leite? Era, mas, né? Foi a mais fraca se a gente colocar. Dado o resto, né? É. Na temporada passada, ela seria a mais fraca de maquiagem artística. Exato. E olha que tinha Paloma Tamires. E Paloma Tamires é bem ruimzinha maquiada. É bem ruimzinha. Mas ela é pior do que Mavi? Ah, não. Aí é difícil, né? Ser pior que Mavi é bem difícil. Ai, que ódio. Pior que o Jordan, que fez o Pior que Rainha Matos, acho que não é. Não, e eu achei que a Paloma Tamires chegou com um empate, banca, né? Assim, porque maquiagem e não sei o que, e estamos na sétima temporada e blá blá, e a minha filha, tu foi eliminada a temporada passada, para de ser doida. Eu amo que teve uma hora que falou assim, porque vocês estão com a mim, vocês têm que ter, alguma coisa que ela fala, que vocês podiam fazer isso. Aí ela falou assim, fala o que é, ela falou assim, não vou falar, eu acho que ela nem sabia sim. O que ela queria falar. Uhum. Ah, eu falei, minha filha, me respeita. Eu achei Disney ela chegar com essa banca, porque assim... Que Renata não era tanto... Exato, pelo contrário, Renata super ajudava, real, oficial. Eu acho que a Nathalie e a Lorelai também não tem essa postura toda hora, pelo menos assim, sei lá. Só blogueirinha que é chata mesmo, tinha que estar lá, linda. Personagem, né? Ai, nossa. Ai, personagem. Assim, até quando, né, a gente vai arrastar a blogueirinha também? Porque. Eu acho que ela não dura muito na dia, não. Mas porque... e na vida? Mas na vida eu fecho a internet e não preciso ver ela mais, né? Mas já não é assim, amiga? Mas na dia ela ainda tem o de frente, né? Que mal bem é um. E essa temporada ninguém falou sobre, né? É verdade. O que foi isso? Só o programa da Paola, né? Que teve polêmica. Ah, é. Pelos motivos errados. Exato, né? Porque ela cagou pela boca. Aí, beleza. E nesse último episódio da semana passada, do Jacquin, ela falou: o que você acha, Jacquin? O que estava certo? Eu ou a Paola? Meu Deus. Ele falou o quê? Ele falou: não sei, que você causa também. Ele nem assiste. Ela falou assim: você já assistiu algum programa? Ele: não, nunca assisti seu programa. Eu. Por que ela levou o Jacquin? O Jacquin super. Não, mas foi muito bom, sabia? Do Jacquin. Eu gostei. Mas sem legenda, entendeu? O Jacquin é foda. É brabo. Não dá pra falar com velocidade de um e-mail, não. Ela falou que tava entendendo mais o francês dele do que o português. Isso aí. Ele falou, né, que ela era burra, ela falou, e você que tá 30 anos no Brasil e aprendeu a falar português? Amo! Toma. Na cara. Mas foi bem gostoso, eu achei o programa. Foi bom. Foi bem gostoso. E Fogaça, vai? Não. Ela falou pra ele, falou assim, fala pro Fogaça Pim que eu quero ele aqui também. Vamos ver, né? Vamos ver aí como que vai repercutir essa semana. E semana que vem, Venezuela fora. Brasil não vai virar Venezuela. Não vai. Não vai. Semana que não, vem ou vai acontecer uma xenofobia ou um etarismo, né? Olha aí. Daí, né, amiga? Faz parte. Nessa ocasião, estarei do lado da xenofobia. Setembro Amarelo acabou mesmo, né? Estou pelo meu país, né? Estou pelo meu país. É isso. Brasil, país soberano. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Ai, sai fora. E a abertura ruim, hein? Nossa, fraca, ruim. Né? A do ano passado tava boa. Uhum. Não tava boa, não. Mas eles tiveram que ensinar a fazer tudo apressado, né, menino? Usar essa música do ano passado, essa música de agora... O problema é assim, nova, né? Eles tiveram porque eles inventaram de lançar agora, porque podia ter dado uma segurada e fez um jeito, né? Porque até o nível de como tá os competidores, que foi avisado uma semana, na outra já tinha que falar, influencia nisso, né? Sim. Complicated. Very complicated. Porque isso não precisava ter coisa de Natal, Ano Novo, não sei o quê. Tipo, lançava, sei lá, em fevereiro, 26 de fevereiro, junto com o Pânico. Vamos. Seu aniversário, né? Isso. Eu sou a maior blogueira, né? Sim. Uhum. Você é o nosso blogueiro. Vai lá competir quando? Ai, Deus me livre. Vai na temporada 10. Imagina ter que ouvir as bobagens de dívida e depressão e não poder mandar um pouco na boca. Porque eles não gostam, né? Eles não gostam quando retruca, né? Não, menino. Ih, eles ficam muito, Edu, então. Porra. Eles ficam brabinhos. Ele entra em depressão. Uhum. Porque assim, eles são bons, só que assim, eles não são tudo isso que eles acham que eles são. Esse é o problema. Eu acho que Fih ainda ele tem um pouco mais o pé no chão, né? Mas Edu, ele acha que ele é o grande Mousse e a Coqueluche do momento ali. Existem alguns apresentadores, alguns youtubers, vou falar assim, porque geralmente essa galera que vê, geração YouTube, não é nem a galera do TikTok, que eles não entendem que se a gente fechar o computador, eles não existem mais. Uhum, então eles acham que, nossa, eles são assim, entraram para os anais de história da mídia social. E não é, gente, calma. Entendeu? Eles são relevantes dentro daquilo que eles se propõem e ok. Calma, torcedores, tá... né? É, entendeu? Vai ser criticado, não está livre de crítica e faz parte, é do jogo. Ou não entre... Gente, quer ser famoso na internet, já sabe que vai levar porrada. Normal, todo mundo. Todo mundo. Ninguém é imune. Agora, ficar toda vez que leva uma porradinha, ai, vou sair do Twitter. Ai, não sei o quê. Ai, porque o povo... Ai, menina, lembrei de uma polêmica que queria perguntar se vocês viram. Eu vou até ver se eu vejo o vídeo aqui. Um plot maravilhoso de um rapaz que... Ah, eu vou achar o vídeo. Você pode postar pra gente ver ao vivo? Posso. Porque eu queria muito saber a reação de vocês, que tá rolando uma treta aí. Deixa eu mandar aqui, peraí. Pronto. É no Insta, dá pra botar no Insta aqui? No Insta? É. É, você dificulta um pouco a minha vida. Ai, deixa eu ver. Não, manda aqui, manda aqui no coisa. No chat. No chat? Ah. Deixa eu ver se consigo pegar o link, hein. Pode ser no grupo também. Não tá aparecendo a parte de copiar o link do negócio. Mas não tem o botão de compartilhar? E aí você compartilha. Então, eu consegui compartilhar com você no Insta, entendeu? Mas não, cadê gente? Eu compartilhar no Telegram? Não, DRT sem querer, sai. Ai, que inferno. Ixi, não dá pra copiar o link dessa desgraça. Mas cadê o botão de copiar? É o botão de copiar. Ctrl C. Não tem, amigo. Tá aqui assim, curtir, comentários, RT, aí mandar por DM. Ah, porque aqui dentro da mandar por DM dá pra compartilhar. Ai, gente, a velha, né? Ô, velha. É o senhor, né? A corrida das blogueiras. É o senhor de idade, né, menino? O homem tá disparado. Desesperado. Tá desesperado. Cadê? Um grande blogueiro aí que surgiu essa semana, viu? Tá. Grande Felipe Correia. Vamos ver. Atrás, eu só queria fugir da dor de ficar viúvo. Minha esposa faleceu de câncer, então deixei tudo no Brasil sem saber se teria forças para recomeçar. Tentando escapar da depressão, eu deixei minha família, meus filhos e parti para Dublin em busca de uma luz, de esperança, de respostas. Bom dia, pessoal. Já comecei aqui as aulas. Pessoal, tudo legal. Maria. E pouco a pouco, a vida foi me surpreendendo. Conheci países, pessoas, novas culturas e comecei a me reencontrar. E no meio desse caminho, encontrei algo que jamais imaginei. Um novo amor. Viado! Nós construímos novos sonhos. Hoje eu não sou mais aquele homem quebrado que saiu do Brasil. Sou marido, sou pai, sou alguém que aprendeu que o amor pode nascer de novo. E os filhos estão onde? Se eu pudesse falar com aquele eu do passado, agora estão juntos de eu novo, diria, né? Calma, deu tudo certo. A vida recomeçou e ainda tem muito mais pela frente. Essa é a primeira parte da nossa história. Eu, Stephen, Benjamin, Helena, Stephen. Nós vamos viver grandes aventuras no Brasil. Vem comigo, acompanha essa jornada. Esse homem foi bicha desde o começo. Olha só. Ele é muito bicha. Não enganou ninguém, nunca, em nenhum momento. Eu amo. Um monte de gente comentou assim, mas amigo, você descobriu isso só quando foi pra Dublin? Eu falei, eu não sabia. Não. Mas você não só enganou a morta, ver. Porque o resto... Né? É. Não, me perguntou, se me perguntaste, deixa eu falar. Mas, assim, às vezes a gata morreu de desgosto. Que horror. Não duvido. Mas assim, é sucesso, amigo. Não vou te acompanhar, não, mas, né? Então, mas é a polêmica que foi criada, né? Que esse vídeo foi compartilhado no meu grupo de amigos de trabalho. E aí, vou expor. Lucy, né? Nossa querida Lucy aí. Falou assim, gente, porque o namoro de Lúcio que mandou pra ele, né? Glorioso Rafael. Aí Lúcio falou assim: ah, porque Rafael julgou um monte, falou que o homem abandonou os filhos, que se fosse uma mãe estaria sendo julgada. Mas abandonou, né? Inclusive ele falou isso. Assim, e aí ele fala assim: ah, eu não considero abandono, porque. Imagina você largar teus filhos num país e ficar 3 anos. Que a mãe acabou de morrer, precisando do pai, né? Então, ele fala assim, a gente não sabe o tempo que foi depois, E a gente tá julgando só o negócio, mas pelo nosso umbigo. Tá na legenda. 4 anos fiquei viúvo. Há 3 anos mudei de país. Então. Um ano, as crianças, um ano de. A mãe morreu. E aí ele falou assim: Rafael tá brigando comigo porque disse que eu defendo. Eu falei: Rafael está corretíssimo. Aí ele mandou isso num grupo cheio de mulheres, as mulheres também caíram em cima, né? E aí eu achei o auge. Eu as crianças dele. Uhum. Eu achei o áudio que nos comentários do vídeo tem várias pessoas julgando, né? Outras dando apoio pra essa bosta. E aí uma fala assim: oxe, tua esposa morreu e tu abandonou os filhos pra viver, sim, se encontrar, exato, novas culturas. Que pessoa top. Que pessoa top. Aí a resposta dele: mas uma ignorante que julga o livro pela capa e não sabe de toda a história, dos tempos, da situação. Um wrestler não conta todas as histórias. Se isso fosse um pai hétero, você não falaria assim. Amigo, você que fez o Reasons contando desse jeito. Então, você que falou. Deixei meus filhos para trás. Larguei tudo no Brasil. Exatamente. Faça outro Reasons, então, e corrija isso. Exatamente. Poderia ter feito um Reasons falando que deixei meu filho com a avó, não sei o que, alguma coisa assim do tipo, pra buscar uma oportunidade, né? Isso, foi atrás de emprego, mas que tava passando, né, na cidade. Porra, beijando boy em Paris, ah, pô, você não quer ser julgado. Se apaixonando, né? A mulher morreu faz 1 ano, tava se apaixonando já, os filhos abandonados. Ah, uhum. Aí eu fiquei como, né, que a pessoa que tá criando, ninguém, tipo, falou, fez um post, um exposé dele. Ela escolheu contar assim. E ela tá dizendo, vocês estão julgando. Sim, estão. A menina deu um lacre depois dele, né? Depois que ele botou isso aí do Rizzles, ela botou, ser hétero ou não, não tem nada a ver com a história. Amo. Você perdeu a esposa, foi se reencontrar. Duas crianças perderam o pai e a mãe. E eu tenho que achar bonito, porque você escolheu abandonar elas? A mãe morreu. Então. Ela não teve escolha. Você sair pelo mundo foi escolha. Sexualidade não tem nada a ver com o abandono das crianças. É, mas nada diferente no Brasil, né? Mais um homem abandonando os filhos. É, eu amo que ele acha que ele é julgado por ser viado, sendo que se fosse uma mãe hétero, ia estar recebendo pedra, né? Com certeza. Até o negócio... Giovanni já ia estar comentando. Uhum. Aí o negócio que a minha outra amiga comentou, ainda bem que criança não tem depressão, né? Não, olha aí. Porque os filhos estão lá, abandonados, com sua rede de apoio. É? A mãe morreu e o pai abandonou, né? Desejo felicidades aí pro casal, mas não vou acompanhar. Não vai acompanhar as aventuras? Olha, eu vou estar passando os Reasons deles. Hoje eu vou estar passando. Eu amo Reasons. Ai, ai. É, realmente os gays são foda, né, gente? Eu amei a reação de vocês quando veio o novo amor. Mas assim, o que eu não esperava nesse vídeo era isso. Nada um boy. Amigo, me surpreenderia se fosse uma mulher, porque na hora que apareceu ele, a voz, eu já esperei. Foi. Aí já era, viado! Não! Isso é muitos anos de carreira, né? Que a gente tem nessa vida. E eu amo que ele fala assim: foi atrás de uma luz, encontrei algo que jamais esperei. Não sei o que eu falei, você jura? Né? Uma rola. Tá bom. Uma rola com a chapeleta brilhosa não faz, né? Ai. Eu amo. Ai, meu Deus. Eu quero esse vídeo no Corrida. Eles fazendo risos de abandono. Depois dessa, eu vou até fazer uma pipoca aqui pra mim, gente. De depressão, né? Então, meninos, seguindo aqui, né? Falamos aí de blogueiras, de homens de peruca. Então, vamos falar agora de medicina, né? Porque Grey's Anatomy, depois do coração na manteiga, agora nos entregou um bifinho de pulmão, né? Meu Deus. Grey's Anatomy sempre inovando nas técnicas culinárias e operações, né? Amigo, inovando no, nas probabilidades, né? Porque a gente tinha uma criança que ou tinha dois pais adotivos, ou um era biológico, outro adotivo. Os dois eram compatíveis, né? Com pulmão, que era um negócio que na lista do negócio não tinha compatível com a criança, não sei o que, os dois tinham. Aí, de repente, um tá doente. a gente não divide do outro? É, pelo que eu entendi, o viado mais afeminado era o pai de verdade. Uhum. E aí o viado do peito peludo, que é o viado de boots também, ele era o pai do coração. Uhum. Né? Ele era o viado. Qual foi que doou o bichinho? Foi o pai biológico. Porque o de boots ficou com febre, né? E a gente começou o episódio com a volta de Dr. Boca, né? Porra, é com um grande segredo aí que Bailey tá guardando de Meredith, né? Exato, e Meredith é toda moderna, né? Ai, ele tá namorando? É uma menina? É um menino? Ai, gente, amei Meredith, pai de gay. Ela é muito moderna, né, gente? Como Meredith tá doida pra fazer um wrestling tirando Bailey do armário. Aí depois ela fala assim, ai... Eu não quero mais saber o segredo do Bailey. Eu fico feliz que ele confie em você. Exato. Ele te ama como um pai e eu amo ele como um filho. Ah, cretinho. Fofes, né, menino? Fofes. Aí tivemos os nossos internos, né, menino? Fazendo um pacto, né? Como sempre. Nossa. Eu amo, gente. Foi só a Simone e a Adelaide, né? É, que o Mike Chang não participou, né, menino? Nem costinha aqui. Mike Chang participou disso aqui, né? Ele se achando a última bolacha do pacote, humilhando a moça, porque tem que ter uma médica avulsa por vez em Grey's Anatomy, né? Sim. A agora grande que Mônica doutora morreu. Verônica, né? A grande Verônica morreu, né? Temos aí Hajima, nova morta da temporada que vem, né? Doutora Plástica agora chegou, né? Óbvio. Doutora Plástica, e ele achou que ela era uma qualquer, e aí acabou que descobriu que ele ia trabalhar pra ela. Ele botou a paciente pra humilhar ela também, né? Exato. E aí ela, eu sou quem mando, sai daqui. E Mike Chang tirou do cu essa vontade dele de trabalhar com plástica, né? Que nunca existiu, né? Aí ele inventou. Porque agora tem uma personagem que é da plástica, né? Aí ele quer... Eu não tinha nem... Ele era uma coisa que ele queria ser pediatra, cardiologista, tinha uma coisa assim, não tinha um plot desse. A gente sabe que não era plástica. É, plástica nunca teve. Porque não tinha nem médico de plástica mais na Greisa, né? Exato. Na Greisa. O hospital a Greisa. E agora, o anjo quer ser plasticker, né? Eu amo. Um episódio de conflitos, né, menino? Porque tivemos aí a nossa grande doutora Tédio assumindo, né, menino? Que está se separando de Owen, mas antes ela ficou aflicetadíssima quando ouviu o tom de voz poderoso de Sofia. Ai, gente, pra mim, Tédio foi a melhor coisa desse episódio, porque, né, ela com Sofia tentando disfarçar na frente de Joe. E nossa, ela indo com... molhadíssima, ela ficou igual a Sheila Mello, só a água. Uhum. E ela indo com o Joe negociar o carro, pra mim foi o auge. Foi maravilhoso, gente. Eu também achei que esse núcleo de Tédio e Joana foi o melhor núcleo do episódio, né? Eu achei maravilhoso, gente. E finalmente o Tédio vai chupar uma charada. Finalmente! Vai chupar charque. Enquanto estamos gravando, ela tá atacando o DJ. Olha aí. Né? Que água... Mas e Sofia Bush vai largar o marido pra ficar com o Tédio? Que até onde a gente sabe, ele só tem um casamento aberto e é isso, né? Ah, é, pode... Imagina largar o casamento pra ficar com o Tédio, né? Não é, amigo? Mas pode ficar revezando. É. Mas será que Tédio não vai querer um relacionamento exclusivo? Será? O Sofia Bush vai falar assim tudo. Bomba, né? Tivemos nesse episódio também a grande rivalidade de Dr. Costinha e Dr. Pompom, né? Ah, eu achei que Bailey humilhou foi pouco, Dr. Costinha. Eu também. Sempre que a Bailey humilha... Sempre que qualquer pessoa humilha o Dr. Costinha pra mim, já é uma... Ah, ficar cutucando o médico no meio da cirurgia, me poupe, meu anjo. Homem chato da porra. Doutor Costinha é muito chato, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico realmente imaginando se assim... Porque deve ter um público idiotinho de Grey's aqui. Fica, ai, Doutor Costinha e Simone, grande casal. Mas se as pessoas não odeiam o Doutor Costinha, cara. Porque não é possível. Eu odeio o Doutor Costinha. Eu odeio muito o Doutor Costinha. E ele é ruim desde o começo, né? Sim. Ele nunca foi bom. E ele é o Nepo Baby, que deveria ser o grande moço, como foi Maria Edith, filha de Elis, né? Uhum. Pra mim, eu tenho que falar que dos internos atuais que a gente tem, ele é o pior interno. Sempre foi, eu acho, o pior. Nunca. Ele é o pior. É que boa, a gente só teve Midori e Adelaide um pouquinho. É, eu acho que eu aprendi a gostar de Adelaide. Sim. Tempo. E até Mike às vezes é ok, mas, né? É, não, Adelaide e Mike Chang, eu consigo gostar. Agora, Doutor Costinha, e eu não gosto. Sidecut eu gosto, depende do dia. Depende do dia. É, Sidecut é coisa, né? É fluide, né? Então... É, depende do episódio. Uhum. É que Sidecut também, ela é a grande história dela na série é ter mãe com avó com Alzheimer, pra ela poder bondar com Meredith. Esqueceram, né? Igual a Padela esqueceu, né? Pois é. Mas quem que é Dr. Costinha? Qual é a história atrás desse apelido? Dr. Costinha, ele é sobrinho de coisa, Derek Shepherd, né? E Amélia. E aí, uma vez, ele apareceu desnudo, com as costas, e Léo falou, nossa... Eu falei que tinha costas bonitas. Bonitas, aí eu falei, é o Dr. Costinha. Não sei se foi esse ou foi o Léo. Foi você. Foi, então... Ah, então é Costinha de Costas. Exato! Costinha, o comediante Costinha. Exato. É, pelas costas dele. Que nem costa bonita ele tem mais, coitado. Então esse aí é o Dr. Coxinha. Não. Não, esse é o Dr. Maggie. Esse é o Dr. Maggie. Então me mostra quem é, caralho. Mostra a cara de cu do Dr. Coxinha. Tá sempre assim, não gosto. E tinha um belas costas. O Coxinha tá aqui, ó. Tá bom. Costinha. E Dr. Costinha, mãe, ele tem um plot que foi muito bem trabalhado na série, que foi assim. Belo dia, ele tava conversando com o Dr. Boca, né, no corredor, fazendo umas atrapalhadas e tal, aí o Dr. Boca falou assim, tu tá tomando teus remédios pra TDAH? Aí ele falou assim, quê? Falei, não, porque tu tem TDAH, né? Aí o Dr. Costinha, tenho? E aí, Boca, a gente que é neurodivergente se conhece, né? E aí, teve uns dois episódios conversando essa história, ele, ai, nossa, é mesmo, né? Foi atrás do diagnóstico e pronto. Acabou, plot. Grande neurodivergência diagnosticada no corredor, de um médico pro outro. Olha essa foto, gente. Olha como a boca de boca. A boca de boca como tá. A boca de boca. A boca de boca não tá boa. Ai, meu Deus do céu, cara. Que maravilhoso. Não tem como não amar essa série, gente. Essa série é muito boa. Ah, gente, eu assisto jogando, porque não dá pra nem prestar atenção. Não. E eu achei o Alex. Simone, que tá dando aí mais chuchu na serra, né, pra todo mundo que aparece, como o Dr. Costinha diz, obrigou a Adelaide a aceitar o pacto dela de não vamos transar, nem ter relacionamento, que a gente tem que focar. E exato. A Adelaide tá periclitando pro Dr. Maggie, né? Pep Talk, né? Pep Talk com o Dr. Maggie, né? Ai, gente, eu queria muito o Dr. Maggie com a Adelaide. E aí, Sidecut falou assim, Pep Talk? Aí ela, pois é, menino, que loucura, né? Nada antevém o bom sexo com o Pep Talk. Sendo, né, que o Dr. Maggie já tinha dispensado a Adelaide do serviço dele, porque ele tava meio atrasado, né? E ela deu um esbrega nele, mas tá aí. É, vamos ver até quando eles vão resistir à paixão, né? Por falar nisso, e Maggie contou pra Dr. Maggie que ele vai criar o filho dela? Com doador. Não, não contou que ele vai ser papai. Ficou pensando se falava e foi embora de novo, né? Com o sonho mal contado. Ah, quando ela aparecer de novo, ela vai estar com a barriga de 9 meses, né? Vai estar tá igual o povo do Derry, né? Pai, né? Igual a filha da Sidney, né? Eu amo. Vai ter um episódio dela empurrando o carrinho no outro, a menina adolescente. Eu amo. O único plot que eu gostei desse episódio, além do da venda de carros. Da venda de carros, foi dessa moça com câncer. Eu gostei desse plot. Qual foi o plot? Que a menina vai, ela sofre acidente, aí ela vai no hospital, fica preocupada porque ela tem que fazer a quimioterapia. Ah, né? Sim, você sabe quem é essa moça? Quem é essa moça? É a Samantha Ware, que a mãe Leia cagou na peruca dela em Glee. A Jane. Jane? Uhum. Gente, bem que eu sabia, reconheci a fisionomia. É. Eu vi o nomezinho dela ali nos créditos, eu falei, ih, mãe Leia cagou já na peruca dessa aí. Por isso que ela tá toda fodida. Menino, se bobear, foi Mike Chang que arrumou esse gig pra ela. Pode ser. Né? Grandes amigos. Eu achei o auge. Ele tinha saído de Glee nessa época, né? Não, é, acho que ele fazia só umas pontas. É. Mas eu achei o auge que, tipo, o Dr. Costinha tá lá humilhando o Dr. Pompom na mesa de cirurgia. Aí Bailey vai humilhar o Dr. Costinha e ela fala assim, ó, você não sei o que. Aí ele fala, mas doutora Bailey? Ela, não, tá me ouvindo. Aí ele, mas Bailey? Era o rim dela? Era o rim. O rim dela tá todo cagado, mente, você vai olhar, A gente que é leigo vê que o rim da menina não tá bem, tá cheio de mancha roxa, assim. Tudo pôde. E aí a Bailey fala, menino, não tinha percebido. Aí você vê que até a que tá dando esporro no outro que tá desatento, tava desatento, né? Então, calcule. Tá bem esse hospital. Calcule, né? É o melhor. E a coitada tava doida pra fazer os tratamentos dela, tudo isso aqui vai ter que parar tudo. Bichinha, né? E a UPA do Seattle Grayson existe? Aquela clínica de... Existe. Meredith arrombou, né? Meredith enfiou o pezão lá no vidro pra poder operar a gente na clínica que não tem nem sala de cirurgia. Amo! E é nunca mais apareceu outra interna, né, menina? Pois é, a pobre. Eu amo que é uma clínica que ela, assim, dependendo do dia, ela é no outro quarteirão. Tem que atravessar várias ruas. Uhum. Dependendo, ela é da vizinhança, assim. Você sai do hospital, tá nela. Entendi. E a clínica é só pra fazer as coisas, né? As coisas de Natal. Aborto. De Natal, né? Uhum. Consulta, exame. Isso. Foi pra isso que ela deu dinheiro, né? A gloriosa Edson Montgomery. Lembrando que essa clínica foi fundada por Izzy Stevens, hein? Sim. Memorial Danny Duquette. Mas agora ela se chama Mãe de Bailey, né? Que Mãe de Bailey? Mãe de Bailey. É o nome da clínica, pô. Porque a Mãe de Bailey, Mandy, ela apareceu num episódio só pra morrer. E aí Bailey falou, nossa, eu sempre fui ligado com minha mãe. Nunca falou do nome da mãe. Nunca critiquei minha mãe. 25 temporadas, nunca falou da mãe. Exato. E aí, de repente, ela botou clínica Mãe de Bailey. Acho que é a Helena Bailey. Mãe de Bailey. Mãe de Bailey pra mim é melhor. É que Bailey é o nome do filho de Meredith também, que tá. Que tá então, Bailey contra o amor, né? No final das contas, o nome da clínica é Meredith, que é Mãe de Bailey, que é. Exato. Eu amo. A clínica Grey, né? Ai, meu Deus. E ainda tivemos aí o grande hit, né? O grande mousse também, que foi Chef Weber compartilhando as dores e os delírios de ser chefe com Ben, né? Ai, nossa, gente. Os grandes chefs. Estão todos bem interessados, tá aí, né? Pegando o trabalho de Helm, né? Exato. E eu amo, né, menino, que a princípio o Dr. Weber só ia, né, Dr. Cobalt, só ia dar uma ajudinha pra Tédio, né? E de repente o terno gravata... Ah, não, mas ele falou pra ela, você tira o tempo que você quiser aí, eu tô sentindo super falta. E aí ela falou, eu vou chupar o choque. eu vou entrar pra carreira de DJ, né, menino? Uhum. Fazer eu amo que assim... E em quantos anos de Grey's? 25 que a gente tá? Não, 22. 22? O único chefe do hospital que gostou de ser chefe foi o Dr. Cobalto, né? Porque todo mundo que pegou falou, ah, não aguento burocracia, não faço cirurgia. Não, quem já foi chefe do Seattle Grace? Todo mundo. Ó, já foi Derek, Owen, Tédio, Bailey, também odiou. Dr. Cobalto, algumas vezes. Stephen, Meredith deve ter sido. Na Meredith foi só chefe da cirurgia. Ah, é verdade. Né? Quem mais? Jackson, talvez. O Boca não ficou um tempo de chefe? Acho que era dos residentes. Não, ele foi chefe dos internos, né? Dos residentes. Ah, residentes barra internos. Mas teve algum avulso que ficou aí um pouco tempo e virou chefe, eu lembro. Mas não lembro quem que era. Ah, sempre tem um avulso, né, menino? Amanda Nudes, Amanda Nudes, tu acredita que o Palmeiras tá ganhando o jogo de 3-0? Amigo, acabou de sair um pênalti pro Palmeiras. Exatamente, Palmeiras vai bater agora. Como pode, Amanda? Isso não existe. Olha, existe, mas... Do nada um plot hétero. Do nada, a gente falando costinha do Dr. Boca, né? A heterossexualidade aflorando aqui. É. Ai, que exato. Horror, que nojo. Sabe quem já foi chefe também? Quem? Mandy Bailey. Mandy Bailey é muito bom. A falar nisso, no episódio dessa semana, Jackson vai aparecer, né? Sim, isso Jackson é Jackson não foi chefe um tempo também, não? O Jackson, eu não lembro se ele chegou a ser chefe do hospital. Ou se ele era quando... um buraco pra Catarina. Quando 14 pessoas compraram o hospital com dinheiro de indenização, mas na verdade Catarina que ficou dona, o Jackson era o chefão, assim. Catarina. Ah, é, tanto que ele pegou essa a responsabilidade na fundação graças ao seu grande, né, trabalho como chefe do... Da piroca do Break. Ah, e vai voltar além de Jackson aí as ratas de Meredith, né? Ah, é? Você sabe desse plot, Wendy? Magarias, minha rata. Meredith já curou o Parkinson, né, em inglês. E aí, ela tava fazendo uma pesquisa pra curar o Alzheimer. Só que aí o querido Greg Kinnear, que eu esqueci, Karofsky, roubou a linha de pesquisa dela e começou a pesquisar com o rato. Aí ela falou assim, ah, mas você está desconsiderando todo o sistema reprodutivo das ratas e não sei o que, fazendo a pesquisa só com macho. E eu vou fazer com ratas, vai ser melhor que a sua. Esmagarias minha rata? E aí o Jackson chega na promo desse episódio e fala assim, Meredith, tu tá com esse laboratório aí à toa, né? Porque tu pegou dinheiro, não sei o que, e não tem uma rata. E aí ela Meredith ficou... aceitou fazer cirurgia em troca da Catarina deixar ela, dar dinheiro pra ela fazer as ratas. Né? É, só que ela não tá fazendo nada. Não tá fazendo nenhum nem o outro. Tá pesquisando a vida do filho dela, Mandy Bailey. E agora vai fazer a reforma do hospital, né? Ela falou, né? Vamos reformar a sala de cirurgia. E lavar a roupa na casa dos internos, né? Ah, é. E cuidar da mãe solo, que foi sempre o sonho de Max ser mãe, né? Sim. É isso. Eu amo, gente. Maravilhoso. Tá vendo? Como pode uma série que tem 22 anos de idade, 450 episódios, ainda render tanto? É quando é bem ruim, dá a volta, né? Ah, gente, eu me divirto muito com Grey's Anatomy. É uma série que eu se divirto. Eu tô ansioso aí pra agora que Ted vai pegar a Sofia, pra ver quem que o Owen vai pegar, né? Se vai pegar aquela paciente chata de novo, se vai pegar homem. Ah, homem não, porque... Ah, espero que não pegue homem, não. Não quero ele nascer. Nem... Acho que não tem nem perigo o Owen pegar homem. Não, mano. Tem nem perigo. Nossa, que nojo, é, cara. Pode ir me tirando. Meu Deus, quase que LDU fez o quarto dela. Meu Deus. É... Mas vamos seguir aqui, então. Eu queria falar rapidinho, rapidinho mesmo, que eu vi o... Eu terminei a temporada do Chat Powers, né? Eu terminei Meu a temporada Deus. Do Chat Powers. Opa! E eu fiquei muito confuso, assim, porque a série acabou sem nenhum clímax, assim. Foi muito estranho, né? Eu até fui olhar no IMDb, diz que não tem mais nenhum episódio, que realmente o sexto episódio foi o último. E é muito estranho, porque a gente não sabe se a série vai continuar, se não vai. E não tem clímax, não tem gancho, não tem nada no final, né? A única coisa que aconteceu de relevante no último episódio foi que a filha do treinador descobriu que ele é o Rusty, né? Descobriu que ele é o cara lá. O Tirou Rusty. A maquiagem artística dele, né? Ela não, é porque o Rusty transa com a mãe dela sem saber. Que isso? E aí eles estão lá numa entrevista que o Chad tá dando, né? Aí tá toda a família do treinador. E aí a mulher do treinador fala assim, então, ontem à noite eu dei pro Russ Holiday. E dei pra ele numa Cybertruck. Aí depois disso, o treinador tem um infarto. E aí não tem nenhum carro pra levar. Aí o Chad leva o treinador de quê? De Cybertruck. Aí a filha do treinador fica desconfiada e aí depois ela puxa aquele negócio que ele bota no braço pra esconder a tatuagem e vê a tatuagem. Ela fala, você é o Russ Holiday. Aí ele fala, não, mas eu sou o Chad Powers, não sei o quê. E aí ela fala assim, eu te odeio. Fala, não, eu sou uma laranja. Ele fala, ela fala pra ele, eu te odeio. Aí ela fala, vou expor você pra todo mundo, vou expor ela. E aí ele fala assim, tá bom, você pode me expor, mas se você me expor, você vai acabar com o time todo e vai acabar com o trabalho do seu pai, porque o seu pai vai ser considerado cúmplice na fraude. De um resgate. Aí eles vão jogar lá a final do campeonato e termina ele entrando no campo e acaba a temporada. Achei um cliffhanger. Você fica assim, ué, gente, não. E agora? E agora? O que tá acontecendo? Aí o que vai acontecer é que ninguém vai lembrar. Até estrear a segunda temporada. É, até voltar a nova temporada de Ted Lasso. É, se tiver outra temporada, né? Porque eu achei que essa série fosse ser... Eu achei que fosse ser minissérie. Pelo fato de ser o Glenn Powell, né? Ele tá super bombado hoje em dia. Então eu achei que fosse ser minissérie. Bombado não, natural. Quê? Não, bombado na carreira, né? Eu sei. Menino, sabe mas quem... Aí... Sabe quem que retomou a amizade com o Glenn Powell? Quem? Short, tava assistindo o jogo do Palmeiras esses dias com ele, postando foto. Valeu. Mas aí, menino, o banco de séries diz que tem mais 2 episódios, mas o IMDb diz que não tem. Mas, em quem eu acredito, né? Semana que vem eu vou descobrir. Perguntar pros amigos do Zanon do banco de séries, né? E uma série que eu tô assistindo também, que tá, assim, tá interessante, mas ao mesmo tempo não tá tão interessante, é Morning Show, né? A gente passou, não acredito. A gente passou da metade da temporada já, e pra mim o que mais me chama a atenção é o fato da Jennifer Aniston e da Reese terem se tornado coadjuvantes da própria série. Elas não têm, basicamente, plot na série, né? Botaram os outros pra trabalhar, né? Vários outros personagens paralelos têm histórias acontecendo. A Bradley até agora tem um pouquinho de plot. Mas fora isso, elas estão completamente jogadas de lado, assim. Estão totalmente escanteadas na história principal da série. Que também nem tá tendo uma história principal. Tá tendo várias historiecas, né? Assim. Mas se eu for comparar com as últimas temporadas de Morning Show, essa temporada tá bem melhor, assim, do que as outras. O que não é muito difícil também. Olha aí. Mas é a última ou vai ter mais? Não, já tá renovada pra próxima. Né? The Morning Show. É isso, né? Mas, saindo de Morning Show, vamos falar de quê? De investigação criminal com espíritos. Tananana. Né? Porque Harlan Coben ataca novamente. E acertou? Dessa vez? Pior que Paramore, ele acertou. Cara, eu vou falar, eu gostei também do piloto, hein? Eu só vi o piloto, mas eu gostei. Essa é a quarta série do Harlan Coben esse ano, né? Trabalhou foram 3 Netflix e agora tem essa no Prime Video. A quarta ressurreição de alguém que tinha morrido, mas não morreu. É, eu acho que pelo menos, como ele fugiu desse... Ele fugiu dessa coisa de ser alguém do passado que morreu ou que sumiu, mas que tá vivo... Pelo menos ele fugiu disso. Mas eu jurei que a irmã do cara ia estar viva, por ser Harlan Coben. Mas não tá, né? Eu já te garanto que não tá. Tá bom. Né? Toda hora que vocês falam que é Harlan Coben, eu acho que é Harlan Shake. Harlan Shake. Tudo é Harlan Shake. A série protagonizada pelo Sam Claflin, né? Aí. E ele é um psiquiatra forense, né? Ele é um psiquiatra forense. Que ele tá lá fazendo um dos seus atendimentos com criminosos de alta periculosidade. E ele recebe uma ligação do pai dele, não atende. E aí esse homem lá que ele tá atendendo fala pra ele: você acha que você é melhor que todo mundo, mas Deus vai te punir, Deus vai te fazer sentir um golpe muito grande e tal. Eu amaldiçoo a cidade do Rio de Janeiro. E aí quando ele sai da consulta, ele descobre que seu papai se matou-se a si próprio. Sim. Esperou o Setembro Amarelo acabar e ó. Eu ia falar em pleno Setembro Amarelo, mas não é. Esperou acabar. E o pai dele era psiquiatra, né? Psicólogo também, essas coisas. E ele tem esse trauma que ele sofreu na família, que a irmã gêmea dele morreu quando ela tinha 18 anos, foi assassinada. E o caso nunca teve um desfecho. Então ele tem esse trauma. E isso acabou afetando a relação dele com o pai, com a outra irmã. E ele se vê obrigado a voltar ali pra esse seio familiar. E aí ele vai no escritório do pai, né, pra ver as coisas. E aí, no meio que ele tá lá no escritório, entra uma pessoa achando que é o pai dele e começa a falar como se fosse fazendo uma consulta, né? Ela fica lá, a grande Cassandra, fica lá fazendo a consulta e tal. E aí a gente descobre que, na verdade, Cassandra está morta há 20 anos. Apenas. Né? E ele fala assim: meu Deus, não tem como ser isso, né? Ela tá morta. Mas tem. E aí ele fica, né, meio que tentando entender o que aconteceu. E no final do episódio, o pai dele aparece e fala assim: assim como Cassandra apareceu, várias outras pessoas que foram assassinadas também vão aparecer. Inclusive eu. E aí, menino, ele começa a investigar as pessoas, né? Começa a investigar pra tentar entender o que tá acontecendo. Porque ele começa a ver vários clientes do pai dele que já faleceram, que já partiram dessa vovó melhor. Então, em vez de ser uma série de um povo que parecia estar morto, na verdade está vivo, é um povo que parece estar vivo, mas na verdade está morto. Exato, é a Ghost Whisperer. Amo. Da psiquiatria, é isso. E aí ele começa a investigar vários casos e vê que vários pacientes do pai dele foram mortos assim, sem muito motivo, né? Uhum. Então ele vai fazendo toda uma investigação, me tentando entender as coisas. Foram de bumbum suado, né? De bumbum suado. E aí cada episódio meio que vai aparecendo um outro personagem, né? Que morreu em algum momento e que tá associado ao pai dele. Ele descobre que ele teve um... Inclusive tem um episódio que a pessoa que aparece é a irmã morta dele, né? Ela aparece e sempre as pessoas estão vendo ele como se ele fosse o pai dele. Isso é muito estranho, né? Isso eu não sabia. É, sempre todas as pessoas que entram ali no consultório entram como se estivessem vendo o pai dele, falando com o pai dele. Uhum. E aí, um dia a Cassandra volta com o namorado, né? Que a Cassandra fala que ela é perseguida por um cara e tal, e todo mundo acha que quem matou ela foi o ex-namorado. E aí ela aparece no consultório com esse ex-namorado e ela bate nele com um troféu que tem... How to Get Away with Murder, né? Bate nele com um troféu que tem na sala do Dr. Lazarus. E aí o Lass, ele faz o quê? Ele vai na casa que Cassandra morava e aí descobre que tem uma pessoa enterrada dentro da parede. Meu Deus. E a pessoa que tá enterrada dentro da parede é o namorado da Cassandra, que ele viu ela dando uma porrada na cabeça dele. Ela matou ele. Ou seja, não tinha como ele ser o responsável pela morte dela. Uhum. Né? Aí ele conta pro melhor amigo dele, né? Que ele tá vendo os mortos, né? Esse Dead People. E o amigo dele não acredita, obviamente. Uma maluquice inacreditável. E aí ele vai fazendo essas investigações. Ele descobre que ele tem um filho, né? Eita. Gente. É porque você não tem um menino meio doidinho que aparece, um jovenzinho. Uhum. Ele é que é filho da melhor amiga dele, que ele teve um rolo no passado, né? Uhum. Descobre que ele é filho dele. O menino faz um teste de DNA e fala: sou seu filho. Parabéns, papai. E também estou morto, tá? Não, tá vivo. E aí, menino, as coisas vão acontecendo, né? O Laz, ele começa se interessar por uma psicóloga, né, a Jenna, que ele vê no consultório, acha que ela tá morta, mas na verdade ela tá viva. É, o mundo não sabe que tá viva. Ele só tá vendo morto, né, dentro do consultório. Aí ele descobre que ela tá viva, maravilhoso, e ele começa meio que a se consultar com ela e tal, nananã. Aí as coisas vão acontecendo, vão caminhando, e aí tem a detetive lá, Amanda lembra, a detetive loura, que aparece no enterro do pai dele, Uhum. Tava muito dele e tal, ele começa a encontrar umas incongruências, que todos esses casos, desses mortos que aparecem pra ele, todos os casos, era essa detetive que tava envolvida. Aí ele fala, ela é pilantra. Aí ele vai confrontar ela, né, e quando ele tá lá confrontando ela e tal, ela mostra pra ele uma fita cassete em 2025. E fala assim, se eu mostrar o que tem nessa fita cassete aqui, se eu arrumar onde tocar, obviamente, eu vou acabar com a sua vida. E aí ele começa a perseguir ela, tal, não sei o que, correr. Aí ela tropeça, cai no meio da pista e um ônibus passa em cima da cabeça dela. Socorro! Aí ele pega a fita, leva pra casa, e aí ele tem um walkman e ele começa a ouvir essa fita. E aí, na fita, tá ela falando com o pai dele, no dia em que ele morreu. E a gente descobre que, na verdade, quem foi responsável por todos esses assassinatos foi o pai dele. O pai dele que matou as pessoas. Caralho! E usava a detetive usava bodes expiatório pra poder se promover na carreira e, ao mesmo tempo, livrar o homem da prisão. Só que ela tá com remorso, né? E ela fala pra ele assim, olha, pra eu não acabar com a tua vida, com a tua carreira, né? Você se despedir como uma pessoa que todo mundo admira, eu vou deixar essa arma aqui, você se dá um tiro e se mata, beleza? Fica bom pra você, fica bom pra mim. Gente, né? Ela fala isso pro pai. Fala isso pro pai. Ah, tá, chega era pro Lass von Trier. O pai, ele tá ouvindo a gravação, né? Uhum. E aí, o pai escreve a carta lá e tal, não sei o quê. E, né, tira sua própria vida, se mata. Aí, a gente descobre que o pai deixou uma carta, né? Falando, isso é só o começo e o desenho de uma mesa. Tinha uma outra página na carta que a detetive queimou. Então, a gente não sabe o que é. Mas, quando ele tá escrevendo lá a carta, ele fala, né, que pede perdão pro Laz, né? Que fala, eu tentei te ligar, mas você não me atendeu. E o ciclo sempre continua, de pai para filho e de filho para pai. Aí, em paralelo, a gente vê o filho dele indo na casa da psicóloga que o Laz tá namorando, né? A Jenna. Uhum. Aí ele aparece lá e fala, ah, Laz é meu filho, meu pai e tal, eu posso entrar um pouquinho? Aí ele fala, pode entrar, beleza. Aí eles estão lá sentados, ela fala, ah, vou fazer um chá para você. Aí ele fala, você já tentou? Ele foi também... O pai, né, o próprio vô, atendeu ele um tempo no escritório. Aí ele fala, eu já fiz umas consultas, mas eu não consigo me abrir para as pessoas, nananã. E aí, na minha mente, eu falei assim, já estou prevendo a merda. Eu também, aqui na minha cabeça, já estou prevendo também. Aí volta a cena lá pro Laz. E aí a gente descobre que o Laz nunca viu as pessoas mortas. Hã? Que, na verdade... ele tava em casa ouvindo as fitas que o pai tinha deixado, porque o pai gravava todas as consultas, né? A mente dele colocava como se ele estivesse vendo as pessoas que morreu falando com ele, mas na verdade era só as gravações. Por isso que todos os mortos falavam com ele como se fosse o pai. Ué, mas nas fitas ele via até a mulher batendo no... Aham, mas era tudo ela contando. Era contando, exato. Será só a imaginação? Será que vamos conseguir vencer? Entendi. E aí ele. Pra mim não faz o menor sentido, mas. Também não. Aí ele fica tranquilão e tal. Aí ele resolve ir lá na namorada, né, dele, dizer assim, pô, tô felizão e tal, não sei o quê. Aí ele chega lá, bate na porta, toca a campainha, nada. Aí quando ele vai encostar na porta, a porta abre. Aí quando ele entra na casa, tá tudo meio assim, revirado e tal. Aí ele vê ela morta, e aí quando ele olha pra trás, tá o filho dele com uma foice. E aí acaba a temporada. É, assim, mas assim, passa de pai pra filho, mas ele mesmo não matou ninguém. Ele não matou ninguém, ele não tem. Mas passou pro filho dele. Caraca. E aí acabou. E dizem que não tem outra temporada, que é minissérie. É porque deve ser um livro, né? É, porque todas as coisas do Harlan Coben realmente nunca tem outras temporadas, fica só na primeira. Cara, assim... sendo quem é, eu achei até que foi bom. Não, eu fiquei muito entretido, tanto que depois que eu vi o primeiro episódio, eu assisti todos os outros na sequência, assim, um atrás do outro. Eu fiquei muito entretido. Eu até fui dormir mais tarde porque eu queria terminar de assistir o último episódio, né? Fiquei muito, muito, muito entretido, real. Eu sei, porque eu vi hoje, né, esse piloto. Se eu tivesse visto no final de semana, eu acho que eu tinha continuado também. Foi muito... foi bacana, né? E eu não sou o maior fã das obras do Harlan Coben. Nem Harlan Coben. Mas Shane, eu achei, né, que ele entregou uma boa história. Ah, eu achei também. Entregou. E fugiu um pouco do básico que ele sempre entrega, que é sempre gente desaparecida que volta, gente morta que revive, né? Então achei que ele fugiu um pouco. É, não fugiu tanto, né? As pessoas mortas ficaram, continuaram mortas. Mas pelo menos as pessoas estavam mortas e continuaram mortas. Né? Acho que é muito importante isso. É. Parabéns, Harlan Coben. Mas arrasou. Arrasou. Lacrisis. E seguindo, né? Até botei, mudei a nossa moldura, né? Deixei nossa moldura de Halloween. Pra poder falar aí da nova série de terror do Globoplay, né? Uhum. Será que a gente precisa mesmo? Por quê? Vocês foram até o final? A pomba gira. Mas vocês foram até o final? Amigo, mal foi até o final do primeiro. Eu mal consegui terminar o piloto, imagina. Amei. Já ia falar, pô, vocês são guerreiros. Na segunda eu deixei rolando até o quarto aqui, né? Meu Deus. Nossa, se Sassi foi até o quarto só, que não aguentou até o final, imagina. Deixei rolando até o quarto aí, que é Reencarne, né? Nova série aí, Sobrenatural de Almeida. Ai, que merda. Zelda merda, o que dizem os médicos? De... da Globoplay, né? Estrelada aí, grande elenco, né? Thaís Araújo, Henrique Dias, né? Grande Júlia Dalávia, né? Nossa Clarice aí de Dias Perfeitos. E aí, menina, essa série é uma série muito confusa. Porque você descobre a série porque você leu a sinopse. Se você não leu a sinopse, você não sabe o que ela se trata, né? Eu não li e eu não entendi nada. Não, até agora eu não sei do que se trata. É uma série absurdamente confusa, né? Que a gente começa vendo um tiroteio e uma pessoa morrendo. E aí, nisso, a gente já dá de cara com o Tata Araújo, né? Do delegada Bárbara, delegada Lopes, né? Grande delegada aí. Uhum. Que tá investigando uns crimes muito sinistro, muito bizarro e tal, né? Um homem que desapareceu, mas ele fazia mandinga, fazia... Era meio uma coisa meio operação espiritual, né? Uhum. E em paralelo a gente vê Clarice, né, de Dias Perfeitos, com o cabelinho raspadinho, estilo Ronaldinho, chegando para um moço, né, Túlio, que a gente descobre que passou 10 anos entre a primeira cena e a segunda da série. 10 não, 18, 19, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Né, a gente vê aí o grande policial Túlio, ex-policial. E aí, menino, Clarice aparece e fala assim: então, Túlio, sou eu mulher. Quem? Sou eu, Caio, teu amigo que morreu, voltei. Ele é. Bacana. Porque a gente precisa pegar quem me matou, né? É aquele filme da Lindsay Lohan, né? Eu sei quem me matou. Eu sei quem me matou. É, não, e a gente tem que também entender que o cara foi acusado de ter matado o próprio amigo, ficou preso, teve uma passagem de tempo nesse meio tempo, sendo que não mostrou em momento algum que foi preso, acusado injustamente por ter matado um amigo dele, né? E nem o tempo que passou. Era como se fosse de um dia pro outro. E aí, menino, nesse meio tempo, Thaís Araújo assiste a fita da Samara do Chamado, e aí fica com o olho branco do nada, né? Abre o portal. E aí, de repente, o marido dela fica toda hora ligando pra ela, falando: você não vai vir pra casa botar tua filha pra dormir? Eu não tenho mulher! Você não me leva pra sair? Né? O tempo inteiro esse homem carente, Juju carente. A barra do homem dono de casa, né? Eu não tenho marido! Aí, menino, Thaís Araújo chega, abre uma cerveja, de repente ela entra em outra frequência. Uma cervejota. Eu fiquei pensando, sabe o quê? Será que às vezes que eu tô, assim, muito cansada, assim, caindo pelas tabelas, eu não tô com o olho branco escrevendo na mesa? Será? Tremeliquinho toda? É, toda me tremeliquinha assim. Eu acho. Não, e assim, né, gente? Amo Thaís, né? Thaís sofreu muito aí nas Manoela Dias do Brasil. Mas eu... não entendi o que, que a direção quis dela, o que, que ela quis dessa personagem, porque assim, ela de policial é fulano, não sei o que, né? Bem assim, é sapatona. E aí, quando ela vira o espírito, ela fica. E aí, queridão, vira uma bichona, né? Exatamente. Porque essa série é muito diversa, né? Ela tem reencarnação. É, tem trans de verdade. Né? Tem também, que é uma ótima atriz também, né, enfermeira? Nossa, ela é a pior atriz do mundo. E o pior, o par dela na série é ninguém mais, ninguém menos do que Taumaturgo Ferreira, que eu achei que já tava. Olha aí, grande eu dramaturgo. Achei que no mínimo tava aposentado, né? Eu achei que ele tava ou na casa dos artistas, né? Ou na casa dos artistas. Com Maria Gladys. Vizinho e aí, menino, eu vi 4 episódios, né? Essa série, ela já é confusa no começo. E depois é que eu ia perguntar se essa... Porque, assim, todos os personagens, eles agem com uma naturalidade muito como se fosse parte daquele mundo. Pessoas, né, aparecerem em outros corpos e... Sim. Pessoas serem possuídas. Tipo, a Thaís Araújo tem esse momento, tipo, já vi aí. E o marido fala assim, ai, querida, nossa. Que é uma era aí, né? É. Não, e a menina lá, a Clarice, falando que ela é o outro homem reencarnado e todo mundo achando naturalérrimo, todo mundo achando quarta-feira. Tá assim, ah, tá diferente, né, querida? Não, e tem uma reação do tipo assim, ah, não, você tá zoando. Ela, não, sério, sou ele mesmo. Ah, então tá bom. Então tá bom, né? Ela falou, sou iludilo, né? A filha da Thaís Araújo vendo as pessoas, os espíritos dentro de casa e tudo bem. É isso. Feira, né? Não, e vale dizer que Caio, né, antes de reencarnar em Clarice, ele, jogador, né, pegou a mulher e pegou o marido, né, pegou os dois. Eita. Porra, meu irmão, que gostoso, pegou tudo. Bissexual, e esse negócio dá uma enveredada, né, porque eu acho que é no final do primeiro episódio que tem aquele carro que vem só assim, em direção pra bater e bate na porta do hospital, não é? Não vou lembrar. Lembro dessa cena, não. Que acho que é no final do episódio, que tem um carro que ele tá vindo, tipo, descontrolado e bate e acaba o episódio. No segundo episódio, descobre que o cara que tá dentro do carro alguém colocou um outro espírito, o espírito de uma criança dentro dele. E que a criança foi morta e jogada no valão. Aquela criança que a filha da Thais Araújo fica vendo dentro de casa? Deve ser. Gente, você coloca espírito nas pessoas, é a boneca russa dos espíritos, né? Mas como é? Mas assim, uma coisa que eu não entendi dessa série, né? Eu acho que é um outro erro. Além de tudo. Ou é um erro conceitual, porque assim, a série se chama Reencarne, né? Reencarne. Que até então a gente imagina, né? O espírito vai nascer em outra pessoa. Mas sim, as idades dos personagens não batem. Não, é o que eu tô falando. Esse segundo espírito que aparece, que é o cara que bateu... Tipo, você bota um espírito tipo Wicano em Agatha? Você suplanta uma pessoa que já existe com outro espírito? Eu acho, pelo que eu entendi, Caio reencarnou na menina... É, não. Aí nasceu e tudo. Aí tudo bem. Mas o segundo é, o cara é um homem adulto, que ele tava vivendo a vida dele. E aí alguém, que na verdade é o Henrique Dias, que a gente vai descobrir mais pra frente, fez uma operação e tirou a alma de uma criança e botou no corpo do adulto. Entendeu? Tanto que, pelo que eu entendi, eles estão preparando a Thais Araújo pra ser possuída por outra pessoa. Pelo que eu entendi. Mas já foi possuída, tava lá gritando, fazendo uma pombagira, que não sei o quê, né? É, mas é pra, tipo, tomar a vida de vez, que é a tal da Cássia, né? Que fica... Isso. Né? Não, é Cássia... Mas isso tem a ver com aquele cara que apareceu com o carro batido e a... É isso que eu tô falando, esse cara que é o cara com o carro batido é o que botaram o espírito de criança nele. Quando ele acorda no hospital, ele... Mentalmente é uma criança. Mas você sabe por que motivo estão colocando os espíritos nas pessoas? Não, porque eu não terminei de assistir. Então tá, né? E até o quarto episódio não chega nisso, só chega naquela mulher lá que faz os passes lá, que aparece no primeiro episódio, a mãe da enfermeira, que ela conversa com o Henrique Dias, fala assim: olha, Thais Araújo tá ficando loucona de crack, hein? O olhinho dela tá branquinho, então ela já tá pronta pra receber. E aí ele fala assim, prepara ela, e aí ela fala assim, mas eu quero que você traga minha irmã de volta, quero ver minha irmã. É minha irmã? Que eu acho que é a tal da Cássia. Né? E tá esse catemendo o tempo inteiro. Até sim, ela tem mais um momento Chico Xavier, né? Faz uns rabinhos. E o marido achando normal. Super normal. Você não acharia normal? Porra. Não é, menino? Entendi. E esse aí vai ser o autor da próxima novela da Sete, né? E assim, pra mim é muito complexo o fato de tá no quarto episódio, que é a metade da temporada, basicamente, e não tá entendendo nada do que tá acontecendo. O problema é que ela é muito mal montada, né? É. E a montagem dela é muito ruim, né? Ele não conta uma história e vai jogando as cenas como se a gente soubesse já tudo que tá acontecendo ali. É como se fosse o episódio 5 primeiro, assim. É, porque eu fiquei... porque é o que eu falei, eu só sabia o que que era porque eu tinha lido a sinopse da série, do cara que tinha sido injustamente preso por ter matado um amigo, que não sei o quê, passou 20 anos, aí ele volta. Porque assim, o começo eu não entendi nada disso. É uma cena após a outra, você nem sabe que o cara foi preso no começo da série. Nossa, eu tinha um plot que eu tava aqui na dúvida também. Ah, a enfermeira. Ela parece drogada e mandando e dando os remédios pra mãe. Era pra mãe fazer operação espiritual. O propofol é pra mãe fazer, deixar as pessoas desmaiadas e fazer as coisas com o propofol. Tá, e aí acaba o plot da enfermeira, ou nem? Não, ela continua, porque agora ela, no quarto episódio, ela namora com o taumaturgo, né? Uhum. E aí, a princípio, parece que ela tá querendo... ferrar a Thais Araújo. Aí ela tá falando assim, ah, ela tem um caderno onde ela anota as coisas. Aí ela pega o caderno, olha, e vê um negócio que a Thais Araújo psicografou quando tava possuída pelo ritmo ragatanga. Uhum. E aí ela fala pro taumaturgo Feira assim, precisamos proteger Thais. Logo da própria mãe? Da própria mãe, que a mãe fala, ela tá pronta pra receber aí as coisas, né? Uhum. Ela tá very open. Né? Que barra. Mas assim, gente, muito confusa essa série. Aí eu fui até olhar a sinopse dos próximos episódios pra ver se dava alguma clareza, né? E não dá, não. Não dá clareza nenhuma a sinopse dos episódios. Entendi. Né? Mas amanhã... Série cinza, né, amigo? Série cinza. Eu, como amanhã eu tô trabalhando de casa, eu pensei em deixar passando na TV pra ver se tem algum sentido no final, né? Amigo, se deixares, pode me falares, porque eu fiquei um pouco... Assim, não o suficiente pra ver a série, com certeza, né? Mas ah, não. Mais, assim, porque... Eu acho que nem vale a pena o tempo. Assim. Eu acho que desde aquela série, acho que era Desalma, que era do meu filho Anatoly, desde que saiu aquilo, a Globoplay nunca mais vai conseguir fazer uma série de terror que não seja ruim. É assim, eu tava até pensando, cara, com os meus botões, falando assim, cara, a ideia deles fazerem uns negócios assim, que é diferente do que a gente tá acostumado de ser novela, é boa, mas a forma com que eles estão colocando no ar é muito estranho, os roteiros não fazem muito sentido, né? É, tanto que parece a menina, que estão só jogando, né? Lá, a Teen Wolf lá parece ser... Essa série deixou a Teen Wolf melhor pra mim, a Teen Wolf. Sim, também, pra mim também, porque pra mim a Teen Wolf pelo menos tem uma coerência do que eles estão contando, né? É ruim, mas é um ruim que tem sentido do que eles estão. Eles estão contando direito, pelo menos, né? Isso aí eles só estão jogando essa informação pro espírito de criança e tudo, né? Exato. Eu achei muito confusa. Eu acho que eles não estão sabendo como fazer uma série, né? É. Que é o mínimo. Complicated, né? Saudade Super Max, que pelo menos servia pra falar. Ai, nossa, saudades eternas. Será que tem Blu-ray do Super Max? Deve ter, com certeza. Estão achando o demônio para dançar, né? Eu amo. Um clássico, né? Um clássico demais. Um clássico. Eu lembro que o Darlan ficou obcecado com essa série. Quem não ficou, né? Mas seguindo nessa linha do terror, né? Vamos falar de pelo menos uma série que tem uma linha do tempo bem definida. Né, e um plot bem definido, que é It! Bem-vindos a Derry! Bem-vindos a Derry! E quem for continuar, fica com Deus! Série aí que já se tornou a terceira maior audiência da história da HBO. Grande coisa, né? Se tornou aí a terceira maior bilheteria, audiência da história. Série... Se nada der errado, vai ter 3 temporadas, né? Tá confirmado. 3 temporadas. A nova Harry Potter, né? A nova Harry Potter. E ela é criada, né? Pelo Andy Muschietti, que é o diretor dos dois primeiros, dos dois filmes do It, né? It, capítulo 1, capítulo 8. O bom e o ruim, né? Exato. Tanto que toda a concepção, o visual, né? É muito... Lembra muito o filme, nada fica muito diferente. E além de que a gente vai ter a volta do menino lá que faz o Pennywise, né? O Skarsgård. E assim, menino? Queria descabelar o palhaço dele. Ah, eu também. Eu achei esse primeiro episódio particularmente, né? Que se passa em 65, né? O começo do episódio é em 64, depois ele vai pra 65. Eu achei o piloto um bom piloto, assim. Eu achei ele competente. Pra mim, as minhas maiores questões é que eu acho ele um pouco apressado pra entregar o que ele tem que entregar. E talvez, assim, talvez... Apressado, amigo. Tem 12 horas. E ainda assim, pra mim, ele soou apressado nas coisas, assim. Porque ele se sentiu... Precisou apresentar todos aqueles personagens muito rápido, porque ele ia matar aqueles personagens no mesmo episódio. Que não, né? Serviu pra nada, né? Porque todo mundo morreu. Matou criança tudo no primeiro episódio. Né? Só sobrou Lily doidinha, né? Oh, meu Deus. Lily Setembro Amarelo. É antes do It do filme, né? É antes do filme. É antes do filme, né? E, assim, eu achei a sequência inicial muito foda. Sim. Eu achei a sequência inicial muito foda. A série é muito bem produzida. Não é bonita de ver. Ela é bem produzida. Tirando o Pepe Demônio, que eu achei um pouco bonecão do Homem-Aranha. Mas assim, a série ela é bem feita. E as crianças, vou ser polêmica agora, estão de 1 bilhão a 0 em Stranger Things. As crianças são muito melhores. Mas não. Amigo. Não gostei de nenhuma. Amigo, eu acho que eles não têm o carisma do povo de Stranger Things. Nenhum. A primeira temporada de Stranger Things é que, pra mim, foi a que eu vi, né? E que eu gostei, a primeira e a segunda. Eu gostei da série, mas achava as crianças pavorosas. Mas tem carisma, vai ficando, né? Agora eu acho essas crianças daqui deram um banho de atuação. Nossa. Mas eles tentaram claramente emular os personagens do filme. Claro, claro. Sim. Tentaram... Os funcionários do Stranger Things, né? E também do Stranger Things, que eles querem ter uma Stranger Things deles, né? Então... Não, e vão ter. Tentaram muito emular os personagens, né? Só que pra mim o ruim é quando você minimamente se apega a eles, aí ele fala assim, então vamos matar todo mundo, então. Acho que o maior problema pra mim desse piloto foi justamente esse. Um monte de coisa acontecendo para absolutamente nada, pra matar todo mundo no final. Não, eles criam o background do menininho que desapareceu. Porque a Lily foi só aparecer lá pro final mesmo, né? Tipo, do episódio, do meio pro final. Os outros meninos estavam muito mais em destaque. Eu achei que eles eram os protagonistas. Falei, protagonistas? Aham. Né? Mas e ainda mais porque o Piquitito, né, ele tava lá super triste lá com o desaparecimento do amigo, né, e o outro babaquinha falava assim, eu só fui lá porque a mãe dele me pagou, senão eu não ia, não quero ser amigo dele, E ele ansiosíssimo pra ver o peito da moça, né. Porra, coitado, nadou e morreu na praia. Mas a grande questão que a série me perdeu, né, tanto a série quanto, sei lá, o segundo It perder meu interesse, é que assim, como tudo é ET, e é tipo ET performista, né, que fica fazendo cenas de terror aleatórias até então, né, sem motivo, a série pode fazer o que ela quiser, então é ali, parto do bebê demônio, é a cena que eles estão assistindo a fita e tá vindo um amigo deles falar com eles, mas na verdade era, né, o demônio Juno, que tipo... Nada tem sentido, é só cenas pra te assustar e isso aceita, sabe? Pra mim ficou tipo, tem alguma história real pra ser contada ou é só tipo, entidades do mal que vão assombrar as crianças, sabe? É, porque eu penso que pelo que a gente já viu nos filmes, né? As pessoas que forem perturbadas pelo Pennywise sempre vão perder, né? A luta. Uhum. Nunca vão estar vivas pra contar a história. Então, eu acho que já começa meio derrotado aí todo o esquema, né? Mas eu não sei o que eles querem fazer, porque a gente viu o núcleo das crianças e em paralelo a gente vê o núcleo dos militares, né? Uhum. O pai tá esperando com a família. E Rudy Mancuso, né? O noivo aí de Camila Mendes. Eu culpo o Boots, né? E aí, menino, ele tem esse plot... Que eles vão abordar, obviamente, o racismo também, né? Porque todo mundo falando, você trouxe sua mulher, a cidade é maravilhosa pra vocês morarem. Confia, né? E ele sofre racismo dentro do quartel, calcule o que essa família não vai sofrer de racismo na rua, né? Eu acho que pegou o racismo aí pra poder arrastar pessoas pra ver a série, porque. Não consegui, pelo menos por esse piloto, eu não consegui ver nada promissor, assim, pra falar assim, nossa, deve ser interessante. Eu gosto muito da primeira cena lá, da sequência lá da bebê Renesme matando lá todo mundo, e da cena final também, eu acho muito boa, que é o que me chamou a atenção, mas o meio é muito enrolado, é muita enrolação, é muito, como é que você falou? Corrido. Tá apressado. É muito corrido. Falei, gente, mas que corrido, eu demorei 300 anos pra passar esse meio. Porque assim, o começo e o final me fazem continuar a querer ver sair. Só que assim, se não tivesse sequência toda hora, só tiver essa conversa. Essa parte do povo militar chatíssima. É pior que das crianças. Porque das crianças, pelo menos, tem alguma coisa ali que vai desenvolver, porque eles já estão ali com os monstros e tudo. Agora esse povo dos militares, pra quê, né? Não, pior que eu acho que essa parte dos militares vai acabar desenvolvendo em algo interessante. E das crianças vai ser só isso mesmo, assombração. E as crianças correndo, criança morrendo. Criança no banheiro com medo, né, menstruando. É isso. E o segundo episódio já é hoje, né, dia 31, né? O episódio já é hoje. Por causa do Halloween, mano. Mas assim, eu vou acompanhar mais alguns, tá? Eu vou acompanhar mais alguns. Eu não gosto tanto do It 2, né, do filme. Acho o primeiro muito legal. Você já viu, ninguém gosta. Eu nunca vi, mas... Também nunca vi. O segundo eu acho complicated, mas o primeiro eu gosto bastante. E assim, eu acho que a série tem potencial pra ser um negócio maneiro. Mas se fizer as escolhas corretas. Aí é que o barraco desaba. Entendeu? Porque eu acho que o fato do Andy Muschietti estar muito envolvido no rolê, ele vai querer talvez manter muito próximo do que ele fez no filme. E talvez não seja necessário, já que você vai contar essas outras histórias, dessas outras pessoas, dessa Darren em outros momentos. Eu acho que você pode ter um pouco de liberdade, não ficar tão preso. Uhum. Eu vi nos reviews por aí que o Pennywise vai aparecer só depois da metade da temporada. Uhum. Né? Dá espaço para outras entidades, né? Exatamente, ele só aparece depois da metade da temporada. E pelo que eu vi por aí, é um Pennywise diferente do que a gente já viu. E isso não é uma coisa, já é a cara dele, não, né? É uma coisa boa. Exato. Agora, sim, no filme a gente vê lá que o George, né, desaparece porque ele é chamado pelo Pennywise e tal. Nananã. Aqui, menino, não tem motivo pro Pennywise atacar as crianças. Ele só, because no reason, né? Because reasons, ele quis. É, por enquanto, é o que tem. Entendeu? Ele olhou no catálogo, né, e falou, e essas daqui, vai ser essas daqui. Mas tem alguma coisa na história de It, que vocês lembram mais, que fala que essa cidade tem alguma coisa, por isso que tá acontecendo tudo aí? Eles falam no filme alguma coisa parecida. Provavelmente a Erika, nesse momento, tá xingando a gente, contando pra gente no grupo que é. Uhum. Mas eu tenho quase certeza que no filme sim, mas é porque também tem muitos anos que eu só vi esse filme uma vez, né, os dois, então também. Acho que deve ter com certeza uma explicação do porquê ser Derry, né, assim como Sunnyside era a porta do inferno em Buffy. Olha aí. O Sunny veio, não lembro. Eu realmente, assim, eu nunca tive vontade de ler It, porque é um livro de 1 bilhão de páginas. Que é um tijolo, né? Exato, eu tenho bastante preguiça de livros grandes. Mas acho que estão esticando uma história que não deveria ser esticada. Acho que tem muita coisa interessante do King que poderia ser feito, bem feito, né? E a galera tá esticando essa parada aí de It, que, sei lá, pra mim, né? Pra mim não faz muito sentido. Mas quando eu falei assim, eu acho que eles vão ter a Stranger Things dele, é porque eu acho que vai engajar essa merda. Não, é o que eu falei, né? Terceira série mais assistida aí em menos de uma semana, né? Ah, mas aí você vai botar aí essa que acabou... Como é que é? Oh, meu Deus, do videogame? Vai estar aí também no top 5 aí da HBO. E tá, a segunda temporada foi um fracasso de crítica e público. Mas, né? A galera parou pra ver. Talvez o piloto tenha chamado a atenção por ser It... Mas, sei lá, eu tô na dúvida. Eu acho que vai engajar por ser It, a primeira temporada vai engajar. Mas se não ficar muito boa, se eles não começarem, como você falou, fazer as escolhas corretas já da metade da temporada pra frente, vai ficar complicado de esticar esse tipo de coisa. Mas, e principalmente esse lance do negócio do racismo, se ele for bem explorado, ganha crítica. Então, vamos ver. Vamos ver, aguardar. Não, você vai ver e depois você conta. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, cara. Vamos aguardar. É isso. Mas, menino, vamos então para a última pauta da nossa noite, um momento aguardado por todos vocês, né? Porque vamos falar de amor, né? Amor. Vamos falar da segunda temporada de Ninguém Quer, né? Nobody Want This. E Leoz vai ser responsável por nos conduzir aí pelos momentos dessa segunda temporada, trazendo de volta aí Kristen Bell, né? Aidan Brody. E aí, Leoz? Menino, seguimos aí a jornada, né? Pelo amor de Joanne e Noah, né? Nossa querida podcaster de safadeza. E o nosso rabino ortodoxo judeu, que se apaixonaram aí na primeira temporada. Rolou todo aquele drama da conversão, né? Vai converter, não vai converter. E aí eu tinha entendido, assim como Joanne, que ela falou, não vou nem a pau. E aparentemente Noah entendeu, quem sabe um dia, né? Então eles começam a temporada nesse ponto de sua relação, em que eles estão de boa, estão felizes, né? Expandindo esse relacionamento. Mas a gente vai ver durante toda a temporada que eles... são muito diferentes, né? Tem ideias, posicionamentos, falas. Muito diferente. Então, são 10 episódios, né? Essa delícia. Sim, 10 episódios. 10 episódios muito curtinhos, muito bem divididos, eu diria. que vão, ao mesmo tempo que evoluem essa jornada deles, né, que a gente não sabe se é de separação ou de junção, vão desenvolvendo mais os personagens icônicos aí, como Esther e Sasha, né, o casal aí que é o irmão de Noah. São maravilhosos. Eu preciso dizer pra mim, a Esther virou minha personagem favorita, achei que ela tá muito bem. Uhum, concordo. Porque ela era escrota, né. Mas eu vou lançar uma polêmica aqui e depois vou voltar pra insignificância. Entendi. Tá? Eu achei que essa segunda temporada, os personagens principais lá, né, os mocinhos, correram atrás do rabo e terminaram no mesmo ponto da temporada passada. Ah, não é um polêmico. E você não é realidade. Isso é realidade. Eu até acho até o último. Pô, mas aí no outro episódio é a mesma coisa, né? É, não, eu acho que assim, eles tiveram que ficar bem parados pro resto acontecer, de fato. Mas eu acho que ela acabou tendo uma jornada maior do que me surpreendeu, assim. Porque assim, gente, o Noah é legal, é. Mas ele é um puta chato do caralho. Ele é. Amiga, o meu problema dessa temporada é que o tempo inteiro você vê que eles não combinam, eles estão se forçando a ficar junto. Sim. Então, você acha eles que não têm nada a ver um com o outro. Não, eles não têm nada a ver com o outro. Cada um gosta de uma coisa totalmente oposta do outro. Ah, não acho não. Não, também não acho não. Eu acho que, tipo, ah, um gosta de barulho, um gosta de silêncio. É, eu acho que eles se forçam um pouco eles pra estarem juntos. Em relacionamento... existem, obviamente, você não vai se relacionar com uma pessoa que é igual a você, assim, certo? Não, mas o completo oposto é não, mas então, mas é tão difícil quanto. Eu acho que é completo oposto, tá ligado? Acho que assim, acho que eles mostraram os desafios que você tem de, né, tipo, coisas que quando você tá junto na mesma casa, apesar deles não estarem morando juntos, né? Porque ele não quer, né? Porque ele não quer, exatamente. Cara, acaba conflitando. Porque seria muito chato também só ficar mostrando eles fazendo amorzinho. Exato. Né? Aí, sério. Mas eu acho que assim, eu concordo com você que eles têm muitas coisas que são importantes pros dois que são diferentes. Que conflito, né? Que conflito. Aí, mas, por exemplo, eu não vejo como, tipo... Porque você vê que tem momentos da série, tipo, ah, ela entra numa crise porque ele quis uma noite sozinho. Ele tem essa dependência. Sim. E aí ele tem uma crise porque a ela... Mas assim... Eu acho que eles aproveitam muito a companhia um do outro. Sim. Não, eu também acho que eles aproveitam, mas eu acho que é muito mais cansativo a luta que eles têm pra, tipo, falar... Ah, ficarem juntos, né? Uhum. Do que... o porque, assim, eu lembro de poucos momentos dessa temporada em que eles foram realmente, assim, mostrar que eles estavam felizes juntos. Tipo, assim, o momento da cômoda que ele colocou, acho bonitinho, que ele pensou nela. Isso. Mas, assim, é um dos únicos momentos que eu lembro. O resto é só eles tentando acertar o que um gosta e o que o outro não gosta. E aí, isso me cansa, porque foi 10 episódios praticamente, só nisso. Eu acho que o maior conflito realmente foi o lance da religião. E isso me deu uma cansada, realmente. Sim. A questão de convivência, eu acho que, assim, sinceramente, achei que mais essa parada que o Léo falou, acho que eles ficaram até um pouco de lado, e porque os outros personagens cresceram muito nessa temporada. Sim. Mas eu não acho ele chato, eu acho ela insuportável. Só que eu acho ela tão insuportável. Eu achei. Os dois são insuportáveis. Ela também está muito chata. Eu defendo muito ela. A série começou a explicar o porquê ela é assim. E isso me ganhou. Porque assim, é uma série de traumas que leva ela a ter toda essa neurose que ela tem. Uhum. Então. Acaba que ganhou a minha empatia, né? Tipo, eu sei que ela é chata, mas eu sei que teve uma construção dessa chatice. Ela não é só chata por ser chata. Sabe por que eu gosto muito dela? Acho que tem um plot que pra mim resume. Que é, ela tem aí esse grande conflito com Bina, né? A mãe de Noah. E aí... Maravilhosa. Ela tava, né? Gente, quando termina o episódio, Bina dizendo que vai acabar com a vida dela, começa a tocar Are You Ready For It? Viado, quando a Bina entra no ginásio ao som de Fergie... Eu amo muito essa velha. A gente é o Bruno também. Muito bom. Ela sempre faz a mãe filha da puta, né? Eu amo. E aí eu amo que, tipo, a Bina tá lá putaça com Joanne. E a nossa querida... Esqueci o nome da irmã de Joanne, gente. Putinha número 2, né? Uhum. O tio número 2 encontra a Bina no banheiro, né? Quando tá lá triste. As duas fazem uma leve conexão ali. E o tio número 2 conta pra Bina que Joanne tinha terminado com o Noah pra ele poder seguir o emprego, né? Uhum. E aí você pensa assim, porra, vai ter um momento agora que Joanne vai, né, ascender aos céus, porque fez o ato egoísta, não, altruísta. Uhum. Mas Joanne, sabendo disso, ela fala, agora que a véia sabe que eu fiz a coisa certa, eu vou lá me gabar. Eu achei maravilhoso. Foi. Foi isso aí. Eu gosto muito desse lado maldoso dela, assim. Por mais que ela não seja uma pessoa má, mas ela é... E, tipo, tem várias cenas na temporada que o Noah fala, tá, você não pode fazer isso. Ela fala, mas eu sou assim, né? É, eu me lembro a personagem dela de Good Place também, né? Que tinha essa... Sim, então, eu acho assim, na primeira temporada eu acho ela mais contida. Eu acho que nessa temporada, na segunda, ela tá muito Eleanor de The Good Place. Tá muito Kristen Bell. Mas eu amo. Eu achei que ela tá muito, muito neurótica, sabe? As coisas parecem que vão escalando, assim. Cada neurose que entra pra ela em relação ao relacionamento é uma neurose maior. Uhum. E até que, né, culmina assim. Tanto que, pô, quando eles terminam, eu falo assim, caralho, a gente lutou até aqui pra terminar assim. Eu dei graças a Deus, na hora que terminou, eu tava esperando esse momento chegar. Não acredito. E achei também que acho... resolveram muito rápido também. Foi bem rápido. É porque eu acho também que tem uma questão de assim, eu pelo menos vendo uma série de 20 minutinhos como essa, a gente não tem a noção de passagem do tempo da série. Uhum. E tipo, pra mim a primeira e a segunda temporada elas passam, sei lá, 2 meses, sabe? Uhum. Sim. E pelo que eu lembro da série tentar mostrar pra gente, era pra ser um pouco mais, então assim... essa, a primeira temporada faz muito sentido eles serem mais fofos, porque eles estão se conhecendo, e aquela coisa paixão. E nessa temporada é como se fosse já um namoro mais longa data, então assim, os problemas entre eles são maiores, porque já é um relacionamento de mais tempo. Quanto tempo? Eu não vou realmente saber, porque a série não foi tão feliz nessa, em marcar isso. Sim. Mas é porque nessa temporada também a gente estava sempre comparando eles com um grande casal, Morgan e Dr. Andy, né? Sim, porra. Gente, o número 2 estava muito insuportável essa temporada, né? Não achei, não. Gosto dela, mas eu acho ela chatona com umas eu coisas amei. Da irmã. É. Só a parte dela com o Dr. Andy, que ela falou, ai, mas ele é fofo, que ele sabe da minha vida, o que eu gosto. Falei, garota, ele sabe que ele é seu psicólogo. Eu amei quando ela falou assim, eu conheço ele há anos. Aí a Joanne fala, não, ele te conhece há anos. Sim. Eu amo a parte que eles estão na terapia de casal. Ele chega pra ela e fala assim: você nunca perguntou nada sobre mim. Ele falou, garoto, eu pagava pra você me escutar. Eu não tinha que perguntar nada pra você. Ela fala, tá vendo que ela não me escuta? Ela é muito boa, ela é muito engraçada. Só que eu acho que a Morgan personagem... ótima, cara. Eu acho ótimo. Eu acho que a personagem me desgastou um pouco, assim. Eu pensei que. Na metade desse plot, em relação ao casamento... Ao casamento não, né? O relacionamento deles, ela ia perceber que ela tava numa competição com a irmã, sabe? Mas eu acho que ela sempre soube. Ah, então, não sei. Mas no último episódio, pra mim, pareceu assim, que ela, tipo... Eu acho que eles tinham que fechar tudo rápido na temporada, né? Sim. E tive que resolver tudo no último episódio. É, o último episódio foi corrido. É, não, eu gostei muito da Morgan com esse plot do Dr. Andy. E eu gosto muito também da interação dela com o Sasha e com a Esther. Sim. A amizade deles é tudo pra mim. Ela, posso falar com você? Posso ir aí? Aí ele, como assim vem aqui? Não, já tô aqui do lado de fora da casa. Você tem 2 minutos. A Esther fala assim, você tem 2 minutos. Aí ele, você vai botar um cronômetro? Vou. Quando ela chama os dois do quarto e fala: não, a gente não vai transar nós três. Ela falou: garota, eu não tô querendo transar com vocês dois. Mas esse plot foi mais interessante pra mim, talvez, do que o do casal principal, do Sasha e da mulher. Concordo. O desgaste do casamento. Esse foi sim, bem legal. Eu achei muito legal. Sim. Esse plot de como eles tentando entenderem como eles iam fazer pra levar a relação adiante. Porque o Sasha, ele tem essa coisa de ser meio bobo. Mas nessa temporada especificamente, a gente conseguiu ver muito que ele tem essa visão. Ele tem uma visão, né? Das coisas que estão acontecendo, assim. E ele é o cara que ele tá sempre tentando. Como ele fala mesmo no último episódio, né? Que ele não queria que acabasse, então ele fica tentando procurar. Ele dá espaço pra ela, pra ver se ela, né, vai retomar das coisas que é. Ele muda várias coisas e, tipo... Ah, ele fazendo a dancinha. Gente, eu amei ele fazendo... Ariana Grande. Seven Rings. E também amei o revival pro casamento que ele pediu pro Noah. Obrigado pela minha música. Ah, eu achei isso até tudo, gente. Eu amei quando ele fala que vai postar no feed, que o Noah tá lá filmando e brigando com a Joanne. Ele fala, vou postar, e o Noah, tá bom, eu achei que ia ter um comeback pra isso, mas não teve. Ai, gente, amo muito o Esther querendo se vestir de mulher gato, fazendo a franja, depois odiando a franja. E ela continuou com a franja depois, né? Gente, e o pai da mulher de Esther? Eu amei. Ele fantasiado. O grande diretor de Glee, né? Sim, o grande diretor de Glee. Eu acho que esse plot da Stay do Sasha me pegou muito, porque assim, dava pra você ver, principalmente nela, essa dúvida, esse negócio de tipo, ah, será que eu escolhi mesmo ele? Será que isso fosse diferente hoje? Mas ao mesmo tempo eles eram muito fofos juntos, assim, tipo, nas tentativas que ele fazia, você via que ela tava tocada e que ela tava, tipo, que ela apreciava, assim, o que ele tava fazendo. Mas eu fiquei muito feliz por ela, especialmente, ter parado ali de tá, olha, eu não vou ter outro filho porque você acha que é isso, sua mãe falou que é isso, não. Sim. E eu vou atrás de outra coisa na minha vida. Porque acho que ela é uma personagem que cresceu muito em relação à temporada. Tipo, no começo ela era só uma megerona, ciumenta. E achei muito legal que, tipo, tem um ponto da temporada que ela vê ali a amizade dele com a Morgan e ela fala, ah, eu nem ligo mais. E, tipo, não é que ela não liga porque ela não gosta dele, at all. Mas acho que ela consegue superar ali essa possessividade também, sabe? Sim. E ela vê que... Porque você vê que ela, desde o começo, ela se esforça pra ser a esposa perfeitinha, que a Bina vai aprovar e tal. E eu acho que ela chega num ponto que ela fala, cara, eu tenho que... Assim como o rapaz, né, que foi pra Irlanda, ela fala que tem que me encontrar. Tem que largar meu filho e viver, né? Isso. Mas eu acho esse plot que é uma... É tão pouco explorado, eu acho, nas séries, assim. Pelo menos eu não lembro disso ter sido muito explorado. Do fato de pessoas que se casam muito cedo, principalmente por causa de gravidez, ou enfim, alguma coisa parecida, que levou até um casamento muito cedo. E que depois se questionam, né? Se fosse uma outra situação, ou será que isso aqui vai ser para sempre? Porque, como você falou, o Sasha, ele é um bom marido. Como o Sasha falou, né? O Sasha é um bom marido, é um cara que se esforça, ela tem uma boa vida. Ninguém tá se traindo, né? Eu achei isso muito legal também. Porque normalmente, quando a série for explorar isso, vai ser isso. Ah, um vai trair, vai conhecer da pessoa que dá o que o outro não dá. E eles não. Eles só realmente estavam vivendo essa vidinha que... De repente não é mais suficiente para um dos dois. É isso. Mas ó, galera, na vida real, a pista está salgada. Se você tem um casamento mais ou menos, fica. Não nada, não. Porque olha. A pista está salgada, é muito. A pista está insalubre. Eu só ouço histórias horripilantes. Então, eu e Eduardo Sasser, né, temos conhecimento de caso, podemos falar. Sabemos. O mapa da fome é o que mais cresce no Brasil, então, olha aí, cuidado. A gente teve também a revelação da mãe de Joanne, né, menina? Ah, é? Sou judia. Eu amei, Joanne tá lá pronta pra ter uma revelação no evento, aí Noah começa a falar, ah, porque, né, tem os judeus que sentem que estavam lá, ela, eu estava lá no Rio. Eu vejo claramente agora, e a Joanne fica assim, aham, tá bom, e ela, não, é sério, eu achei maravilhoso. Ai, e só o Noah levando ela a sério. Sim. Eu amo que ela chamou a família pra conhecer a família do namorado, e chega, meu irmão vestido de puta, a mãe de Madonna e o pai de drag, né, pra conhecer a família tradicional judia. E aí um negócio que eu realmente não gostei, vou concordar assim com vocês, nem sei se vocês têm falado ainda, foi a grande jornada de Noah no templo de Seth Rogen. Achei um saco. Nossa, insuportável. Até porque o Seth Rogen é insuportável, né? E ele não acrescentou nada, né? Era só tipo um lugar que ele não se identificava, ele ficou nisso. Exato. Eu acho que só quiseram mostrar assim, ah, vamos tentar ser um pouco liberal. Ah, mas liberal você também não quer ser. É porque foi muito liberal, né? Você não quer ser um judeu liberal. Então vamos ser tradicionais, né? Vamos voltar. Ah, o pastor Thiago judeu, né? O nosso novo. Mas eu acho que... abalado. Eu acho que se passou um pouco. Não precisava ter ido tão longe pra poder mostrar que o Noah, na verdade, prefere ser conservador. Exato, prefere a tradição, né? Bem, tipo, ele largou o templo dele só porque o outro famosinho, tipo, eu achei meio... Nada a ver, né? Podia ter continuado lá, feito alguma coisa diferente. Mas eu acho que também mostrou um pouco dele sendo mais revoltadinho, né? Porque ele é muito perfeitinho, ele é o cara que tudo tem uma saidinha fofa e bonitinha. E dessa vez mostrou que tinha, pô, ele ficou puto pra caralho. E, entendeu, não abraçou a árvore e deu uma movida na vida. Sim. Eu acho que eu gostei mais do plot dele em relação a ele ser um namorado tóxico, né? Que a Joanne descobre. Porque era isso, ele era tão fofinho. Aí depois fala, pô, você deu esperança pra menina que você terminou um mês depois, sabe? Tipo, você dando presente, visitando mãe e pai, sabe? E aí ele ficou assim, tocando que ele tava dando esperança. Pois é. Mas eu acho assim que ela cede muito mais que ele cede na relação. Eu acho que todo momento eu tenho essa percepção. Ela sempre cede, ele sempre faz o que ele quer. E no final ela dá um jeito de tentar se agradar naquele negócio todo. Não, eu achei o cúmulo esse plot dele querer ficar participando do podcast, falando quando ele quisesse, mas ela não podia falar nada do relacionamento. Não, e assim, a grande informação pessoal que ela passou em relação a um criado mudo, né? Foi, né? Nossa, ele ficou todo doido. Viu, gente? Não é pra ele ficar junto, vocês estão aí insistindo. E teve leitão, maravilhoso. Eu queria que ela aparecesse mais. Eu também, achei que ela ia participar do podcast em algum momento. Mas será que ela não aparece mais? É, só foi na terceira, né? É. Talvez. Porque quando ela, o episódio dela, né, que é Abby Loves Donuts, o que ela gosta? É Donuts, né? Acho que é Donuts. Que ela é essa influenciadora, né? Que fala que estão julgando o trabalho dela e tal. Quando as meninas, né, botam ela na parede, ela revela que realmente cortou o cabelo da boneca, né? Essa grande guerrilheira aí. E aí a Morgan convida ela pro podcast, ela fala, não, vou continuar como fã, mas qualquer coisa eu aviso vocês. Eu achei que uns dois episódios depois ela já ia chegar chegando. É engraçado que apareceu mais o marido, mas ela não apareceu mais. Exato. Eu amo o plot da boneca, ó, tô a boneca aqui. Aí ela fala assim, a Isabela, não precisa mandar, precisa sim, eu quero essa boneca. Foda, eu faria isso também, eu ia falar, não precisa ser, você, porra, 20 anos chorando essa porra dessa boneca, agora vai precisar. E eu não sabia que o marido dela era o marido da Kristen Bell. Eu é o marido da Kristen Bell? Não, viu? É o marido da Kristen Bell. Não, o Dex Shepard não. Tanto que eu vi uma entrevista que eles perguntam pra Kristen Bell, o Dex vai participar? Ela fala, Dex que largou a atuação. Ah, eu achei que era o marido da Kristen Bell. Não. Inclusive tem o marido da Kristen Bell, né? É o loirão, né? É o loiro, verdade. Inclusive teve uma polêmica esses dias, né? Deles dois, né? Nunca vou te matar apesar de você merecer, né? Exatamente. Pessoas ficaram aí nervosas. Eu achei bem Disney, mas é aquilo, né? É. Briga de marido e mulher, quê? Eu amo. Agora, eu achei muito bonita, e eu não tava esperando mesmo ter isso, a conversa da Esther com a Joanne, e a Joanne percebendo que era judia no fim de tudo, né? Porque, assim, ela fala, não sei se você tá esperando uma abrir, mas você é intrometida, você é isso, você é aquilo, você já é judia, amiga, né? Mesmo sem Noah, com Noah. Você já é, e aí Joanne tem um... Eu achei tão bonita a atuação da Kristen Bell nessa cena, assim. Ela realmente passa essa noção de... Fiz a descoberta que eu queria e né, ela passa sempre entendendo que ela queria fingir, ela queria tal. Mas acho que ela realmente tem um momento, assim, de... Tipo, não preciso realmente ter uma grande coisa. É só, né, aceitar a comunidade desses eventos que eu tenho ido, que eu tenho gostado. Não precisa mais do que isso. No evento de Halloween, eu tive esse pensamento. Tipo assim, gata, você já tá vivendo as tradições, os feriados, os, né? Tipo, você já tá imersa nessa cultura. O que tá faltando? Tá te incomodando? Não quer ficar mais? Não é isso que tá vindo, entendeu? Tipo, eu acho que ela realmente tava esperando o mar se abrir, até a revelação, igual a mãe dela, assim. Meu Deus, eu tava lá. Mas é porque eu acho que o Noah meio que obrigou isso a ela. Porque na primeira ela já tinha dito, tá bom, eu faço. E aí ele ficou, não, mas você tem que ter, entender a importância, blá, blá. Então, assim, acho que ele criou essa paranoia também. Olha... Aí tem que concordar com vocês, chatão. Ah, então, e aí ela vai se converter e tal, agora ela decidiu, né? Mas a que ponto que é realmente, sabe, me faz questionar muito a personagem, que ponto que realmente que ela quer seguir essa religião, que é porque eu gosto disso, porque eu não tinha nenhuma outra tradição, agora eu botei e vamos lá. Né? Mas o ponto é que ela já tá vivendo a religião, entendeu? Esse foi o ponto, tipo... Ela querendo ou não, querendo muito, sendo apaixonada ou não, que ninguém ali é, na verdade, né? Todo mundo ali só segue o baile. Ela já tá vivendo isso. Então, assim, qual é a dificuldade? Ela tem algum conflito? Entrou em algum conflito espiritual pra ela ou não? Ou tanto faz? Porque tanto faz, já tá rolando. Mas também não vai ser nada espiritual pra ela seguir a religião também, né? Se você for parar com isso. Vamos combinar. Se ela vai... Faz o curso expresso ali, né? 6 meses. E o outro tempo aparece. Não é como se ela também terminando com o Noah no dia seguinte, ela se converter e ela só falar, ah, não vou mais ligar pra isso, tá tudo bem. Não vai descer Jesus na terra e brigar com ela, né? Mas eu acho que o negócio da religião é uma coisa, não é isso também, né? Tipo, ah, não quero mais, vou terminar a cara. Ela não, eu sei. Não, falando... eu entendi o que você quis dizer. Mas assim, tipo, pra personagem mesmo, ah, mas ela tá vivendo e tal, então vamos lá. Mas não é aquilo que ela, sei lá, eu acho estranho do jeito que eles contaram. Tipo, poderia ter contado, mas de um jeito melhor. Eu acho que não me, a personagem não me... Assim, achei bonitinho o jeito que foi, que ela foi lá atrás dele e falou, ah, então agora eu tô nesse caminho, vamos lá. Mas eu acho que, sei lá, falta um engajamento da mulher na religião, entendeu? Ela só viveu eventos sociais, né? Ela realmente não teve uma vivência de... Não sei se chama de culto, do que é que vale. No... Amigo, mas vamos combinar. Aquela, você não falei porque agora, né? Vamos combinar que judeu é só um monte de evento social, né? Porque então. O que eles fazem é isso. E assim, e a sinagoga, ela já ia lá pra ver os lado novo. E assim, eu acho, eu entendo o Zanon, porque assim, enquanto uma pessoa, eu já fui uma pessoa muito religiosa, entendo que a experiência de uma religião é algo muito profundo. Né? Ou deveria ser. Deveria muito ser, na verdade, né? É, deveria ser. Mas eu entendi a saída que a série deu. E eu acho que numa terceira temporada, ela também vai entender até onde aquilo ali é suficiente pra ela. Enfim, aí a gente vai acompanhar isso aí. Mas eu entendi e pra mim foi suficiente, assim. Foi bem ok. Bueno. Bueno, bom. É isso? Vamos voltar pra terceira temporada? Lógico. Ah, vamos lá. Bom, né? Bem forte. Mas primeira temporada é muito melhor, diga-se de passar. Sim, primeira temporada é melhor. Um negócio que eu tava falando, assim, quando a gente... Acho que cada um assistiu a série um pouquinho no ritmo, sabe? Você falou assim, ah, não tô achando tão essa coca toda, como vocês estão falando e tal. E nem é que eu senti que, meu Deus, é uma série que mudou minha vida, mas a impressão que eu tive assistindo é que eu tava, assim, com problemas de atenção tão grande com as coisas, de tipo, ah, tudo eu tô vendo acelerado, fazendo outra coisa, que essa série, por ela ter esse humor que você, né, vê nas expressões deles, em cada fala, do jeito que tá sendo dito, eu consegui parar pra prestar atenção nela, porque eu percebi que eu ia perder coisa se eu não visse, e foi uma experiência muito legal, assim, eu dei muita risada inesperada de coisas que normalmente eu não daria. Acho que talvez as séries da Mindy também tenham um pouco desse efeito comigo, acho que eu nunca teve bastante, acho que as universitárias tiveram algum momento, e acho que ninguém quer conseguiu também chegar nesse patamar de tipo, ah, não necessariamente eu tô vendo arcos de personagens super complexos, mas é uma companhia, assim, da série que eu acho muito divertida e consegui aproveitar muito bem. Saudade de séries da Mindy Kaling. Uhum. Não vem aí, não? Temos notícias? Ela tá com outras séries, né? Por aí. Palhaça, é. Bota séries por aí, não. Bota por aqui, pô. Né? Mas, gente, o que importa é que semana que vem vamos ter a maior série desse ano. Semana que vem, Allsfair estreia. Porra. Ah, garoto. A farofa que eu pedi a Deus, vem aí. Gente, se essa coisa for ruim, eu vou culpar Eduardo Sasser. Eu vou pular do barco. Eu acho que vocês estão com expectativa do Léo. Eu também acho. Eu tô assim, vou assistir. Estou. Gente, eu não tenho culpa de um teaser ser babadeiro igual aquele foi. Não. Cara, não tem como essa série ser ruim. Tem como ser. A maior peça do entretenimento nesse fim de ano. Isso é fato. Deus. Talvez Mormon Wives concorra ali pau a pau. Porém, estou com a expectativa lá em cima. Eu acho que vai ser incrível. Acho que Titia não vai decepcionar. Vai servir. Né? Olha o que você tá falando. Titia não vai decepcionar. É. Ah, a primeira temporada ele sempre entrega bem. Não tá mais entregando a primeira temporada boa de nada. Primeira temporada ele entrega. E também aquele negócio, né? A gente às vezes bota a culpa na titia e nem sempre a titia tá envolvida na série, né? Não, mas a titia tava em Dr. Odyssey, né? É. Mas aí a gente sabia que era ruim no começo, né? Amiga, qual foi a última primeira temporada boa que ele fez? Não entendi. Amiga, mais. Ele faz tanta coisa que eu fico desnorteada. Ele fez 200 séries ruins pra Netflix que não teve nenhuma temporada boa. Uhum. Não, pô, teve várias que eu gostei. Ah, bom, é minissérie, né? Minissérie dele eu acho que eu gosto mais do que... Você gostou de Ratched? Gostei. Nossa, tem tanto tempo isso, hein, gente? Gostei de Ratched, gostei... Essas apresentações também são boas, não são, meu Deus, ó, prima. Mas são boas. A primeira temporada do Assassin's Creed foi boa. A do Dahmer? Não, a do Dahmer é a segunda. Qual é? Não, a primeira. É a primeira? Achei que era a segunda. Não, a primeira. A segunda é Menendez, né? Que é ruim. É Menendez. Também é legal. Eu achei legal. Menendez Brothers. É aquilo. Pra mim, titia, tá sempre naquele meio legal, meio merda. Ele tá ali naquele meio ali. E ele tá no limiar, né? Exatamente. No limiar. Mas eu acho que essa série, pela canalice, vai concorrer pra mim com American Horror Story Bruxas. Que pra mim foi uma galhofa incrível, que eu amei do início ao fim. Saudades, Cova. É isso. Cova eu não vou nem falar do outro da... Apocalipse. Não, a segunda temporada, o Asylum, porque o Asylum eu realmente achei bom. Asylum é boa. Maioral. Agora, eu achei uma galhofa incrível. Eu acho que essa série vai concorrer ali pau a pau com o Coven. É isso. American Horror Story, Cove. E Glee, né? Que é outra coisa boa. Por favor, né? Até e Pose, né? Pose eu gosto muito. Pose eu nunca vi. Nossa, Amanda, isso é falha de caráter. Falha de caráter, hein? Pois é, nunca vi. Pose é boa todinha. Olha aí. Falha de caráter real. Vou ver. Né? Mas nem tudo, Amanda, podia ser perfeita. Pois é, olha aí. Vai ver, junto com o Rensga, né? Amigo, não, vou terminar a Rensga primeiro. Depois eu vejo o Pose. Mas me lembra, gente. Não vou... Vamos lembrar, sim. Mas é isso então, amiguxas? Sim. Temos um programa. Vamos para comentários, então? Vamos. Comentário da nossa edição 475. É, 475. Faltam apenas 25 aí para... Sanca, foda. Sanca, foda. É francês, né, Bonami? Porra, meu irmão. Você é quem? O Jacquin? Amigo, eu trabalho numa empresa francesa, né? Então, tem que representar. Não dá nada. Começando aqui com Gabi Fernandes, que tá com a gente todas as semanas aqui comentando, nunca deixa de comentar, dizendo, pessoal... Da pauta, eu assisti apenas Crime de uma Dinastia. E quem diria que bilionários iriam livrar os filhos repetidamente dos crimes? Olha aí. Não é mesmo? Olha aí. Inclusive, ó, descobri no episódio passado que o irmão mais velho matou um outro cara por ser viado. crime de homofobia e também foi abafado pelo pai. A Faba. A Faba. Ai, meu Deus do céu. Tá, o que tem aqui? A mentirada começa quando eles ficam mais pobres. Isso não existe. No mais, os comentários e resenhas de vocês são melhores que os seriados. O roteiro de vocês para a Greisa é melhor do que a série em si. Eu tenho certeza absoluta. Nem por isso que eu não vejo. Só ouço vocês. Queria entender como com 2026 bateram na porta, teremos novidades em Prison Break. Nossa amiga, como você é criativa. PS, Sassi, você não acha que Matlock voltou em baixa? Ah, eu tô gostando, mas esse rolê de fazer justiça pela filha da Matlock está enchendo meu saco já. Matlock é a Cat Bates, né? É a Cat Bates, isso. Tá enchendo meu saco já. Eu já estou ficando chateado, cansado, tá? E, gente, comentem o Masterchef Confeitaria e o quebra-pau dos últimos episódios. Beijo, boa semana. É isso, gente. Marina foi eliminada. Obrigado, Deus. Ai, pro inferno, velha do caralho. Desgraçada. Insuportável. Vai se fuder. Artista plástica. Artista plástica sem talento, né? Igual o povo fazendo maquiagem artística no Corrida das Blogueiras. Ah, já pode ir pro Corrida das Blogueiras, geralmente. É a corrida das blogueiras. Demônio. Próximo comentário é a corrida das blogueiras. De Levi Ventura dizendo: eu fiquei super interessado nesse anime do Apocalipse Felino. Ai, vamos assistir. Como é que é o nome? Aproveitar que eu tô aqui na Netflix, eu vou botar aqui. Deixa. É do Crunchy. Crunchyroll. Crunchyroll. Tá bom. Amo que Léo teve que ser convencido a assistir a última corrida das blogueiras e agora já está ansioso pela próxima temporada. Esse elenco do Drag Race UK tá bem esquecível mesmo, hein? Catherine Fillers, Elle e Bonnie são as que eu vejo chegando na final, com Sally TM e Bonnie and Clyde competindo pelo título de Miss Simpatia. Amigo! Não. Acho que Amigo! Amigo, eu acho que não tem nenhuma cara de nada ali. Vai ser tipo Sally TM, vai pôr a nossa Belk. A nossa Belk, né? Ai, vai pôr o nome delas num saque e vai sortear. Vai falar, essa simpatia, essa ganhou. Meu Deus do céu. Ó, o nome do. O nome do anime é Night of the Living Cats. Night? É Night. É tipo Nyan Cats. É porque Nya é o som do gato, né? É o miau. É o miau lá no Japão, é Nya. Nyaite of Living Dead. Tá, of the Living Dead. Menino, acabou de passar aqui na TV, aqui que conversa com o Bial vai ser com a Karine Telles e a Clara Castanho pra falar do filme que elas fizeram juntas, né? Salve. Ah, eu vi que você falou super bem no filme. E eu tive o desprazer de assistir esse filme ontem, né? Olha. Pensa num filme ruim. Eu tive o desprazer de ver o Weapons, né? Todo mundo falou que era muito bom. Iiii. Fica no ar. O problema é o fim. Então, o fim que estraga tudo. Você gostou das crianças voando igual Naruto? As crianças eu gostei, amigo. A gente comenta esse filme um dia. Amanda vai ver o Weapons? Posso ver? Não gostou da bruxaria? Não, achei bem ruim. Vamos deixar a Amanda ver sem spoiler, que a gente comenta pra... Tá na HBO Max, Amanda. Não tem mistério. Beleza. Hora do Mal. Hora do Mal. Hora do Mal. Vi Boots e apesar da propaganda militar nas entrelinhas. Entrelinhas, amigo? Gostei bastante da série, me apeguei aos personagens. Olha aí. Pela indicação. Também terminei Boots, hein? Volte sempre. E aí? Não me acostumei com as gritarias, mas gostei do jornada. Achei bonitinho. Achei que série. Vera Farmiga, né? O que tem a ver? Desgraçada, maldita! Faria uma roleta russa com eles? Acho que não, amigo. Não tem esse fetiche que vocês tiveram, não. Eu gosto muito do... Ah, amigo, eu queria ter 5. Eu queria ter 10. Então, os mais bombadinhos, que é o irmão do McLunch e aquele doidinho, que fica toda sem roupa, apesar de serem gostosos, eu não vou muito com a cara, não. Quem eu pegaria? Mas agora eu estou com cabelo, amigo. Agora estão com cabelo ajuda. Quem eu pegaria, eu acho? O amigo, é o... Sim. Um sabor. Eu mandei pra Zanon a foto dele, a Zanon falou assim: ai, muito novo. Aí eu falei, amiga, tem 26. Gosto então, do Miles Rise, acho que ele finalmente chegou num ponto de sabor. É, a os Harley latinos... já tá com 31, né, gente? Ah, mas é eterno Twink, igual a Rafa Witt, né? Igual o Fry Sivana. Eu acho que os latinos também entregam bastante. McLunch, né, agora com cabelo e barba, nossa, que é isso? Acho que a Mona Moore é o principal, né? Sargento, quem? Né? A Mona, a maior Mona, que é o coisa, o Sargento. Ah, Mora. Sim, a viadona. Sargento Pincel. Aliás, eu fiquei abaladíssimo com as cenas dele deitado na lateral, assim, com a bunda mostra, né, com o homem. Falei, gente. É isso. Que depois, no relacionamento não deu certo, virou pai em Grey's Anatomy, né? Verdade, né? É. Agora, Bomichoff tá horroroso. Eu falei. Eu tô estadíssimo. Feio demais. Mas não iria, não? Nesse papel, não. Nessa situação, não, né? Né? Nessa situação complicada. O que mais temos aqui? Aí ele falou, vocês viram o Perrengue Fashion? Amigo, não. Não dê dinheiro pra Ingrid Guimarães. O que é o Perrengue Fashion? É um filme da Ingrid Guimarães com o Rafa Chalub. Esse menino. Ah, ah. Não vi. Vou esperar chegar em casa. É. Isso aí. Vou estar esperando. Até veria. Beijos, menino. Até semana que vem. Beijo. Beijos. Beijos, me Levian. Beijos. O próximo comentário de Marcelo Souza, né, dizendo: o negócio de só ter remake é porque os estúdios acreditam que as pessoas não querem séries originais. Que sendo é que tem poucos revivals que dão certo e vários grandes sucessos de hoje em dia que são séries originais. Tem mesmo? Será? Eu acho que pro povo não gostar, rejeitar, tem que ter, né, primeiro pra gente rejeitar. Siam, Siam. É porque eu acho que assim, o fato de ter duas séries de Dexter que fizeram sucesso ainda, hoje em dia, e um remake de Prison Break, é a prova de que é uma certa garantia de público, sim. Mas não engaja, né, amigo? Tipo, assim, Dexter, beleza. Mas assim, eu acho que é o sucesso, assim, porque geralmente estão fazendo revival ou estão fazendo spin-off e morre na primeira temporada. Uhum. É, então, mas será que, tipo assim, fizesse Prison Break aí, que não vai engajar muito, mas vai ter um públicozinho. Já não é um públicozinho maior do que seria fazer uma série nova? Uhum. Talvez. Do que fazer uma Dr. Odyssey? É. Uma polêmica, né? Mas uma Boots, por exemplo, é um sucesso. Ai, ai. Aí ele fala aqui, sobre RuPaul UK, talvez acabaram as drags boas do UK, porque lá só tem 50 pessoas. Às vezes é isso, né? O nível foi tão bom na passada que falaram assim, gente, acabou. Aí botaram só organzas nessa temporada. Mas eu acho que isso é muito do... Foi o mesmo problema da temporada americana anterior. É muito de querer botar muita novinha. E também ajuda a não ter 75 temporadas por ano, né, gente? Ajuda. É, exatamente. Porque assim... O mercado. Eu sempre me pergunto quando eu vejo esses programas. Mercado assim, de drags. É, tem tanto mercado pra drag assim que tem 200 drags que se conhecem. Ah, fula drag de não sei aonde. Tem 10 drags em Nova York no mesmo bairro. Eu falo, tá tendo tanto trabalho? E as famílias, né? Que tem. Sabe que eu acho que esse ano teve menos drag race que os anteriores? Que tinha muito também. Drag race. Esse ano teve, não teve tantos. Eu acho que a maioria foi as rosteadas pelo RuPaul mesmo. Uhum. Que bom, né? O S, All Stars, o K. Gente, a RuPaul é tipo o Lula, né? Quando o RuPaul morrer, como é que vai ser? Quem que vai levar? Michelle Visage. Ah, vai sim. Porra, coitada, né? Carisma dele. A melhor parte dessa temporada foram as piadas dos jurados no episódio 2. Nunca ri tanto no episódio de Drag Race. É, essa é uma vida triste, né? Melhor que muitos net games, só vi os mais recentes do US e do BR, então não tenho referência de qualidade. Ah, perdeu muita coisa. É isso, acontece nas melhores famílias. Próximo comentário de Raíssa Vaz, dizendo: fui ver as apresentações de Dance with the Stars Wicked e a do velho é imperdível. Ele andando e mexendo o braço, apenas. Que ótimo. Forçado, né? Tá se divertindo, né? Exato. E mais uma vez vocês arrasaram em descrever um filme absolutamente ruim, igual aos Estranhos. Não preciso ver e posso me divertir horrores. Eu quero ver os Estranhos 3, é uma sacanagem. Arrasou, Ra. Arrasou muito, tá? Um beijo. Próximo comentário de Dan Leite dizendo: só vim aqui falar que a narração sobre os estranhos foi maravilhosa. Principalmente a parte do suspense até revelar que era um fucking javali atacando o Ruiva. E aí que ficou essa parte inteira com a live caída? Ficou, amigo. Ficou, né? Que depois foi só a gente falando de Tamara que caiu. É isso, fica lá. Quando que vai lançar o 3? É, não tem data, menino. Ah, daqui a 2 anos. Porque agora eu fiquei até com vontade de ver os dois pra ver o terceiro, né? Com negociada, né? Com toda essa descrição, com aquele javali. Fúria, né? Eu acho que você precisa assistir, amigo. Eu que não assisti? Todo... A Amanda assistiu também? Não assisti não. Porque vai ter férias agora no final do ano, dá pra ver tranquilo, com calma. Mas você não viu o primeiro, ou não? Não lembro. Pô, clássico. Próximo comentário de Diogo Almeida dizendo: salve logados! Salve energia de Vilmoca. Leózio é o melhor comentador de filmes. Eu também acho. Eu também acho. Leózio é o melhor comentador de qualquer coisa, gente. Eu poderia deixar Leózio falando e ouvir ele por horas. Agora não preciso ver nenhuma dessas bombas. Assisti a nova série do It e achei muito boa. Tiveram a coragem de ceifar as crianças que achei que seriam protagonistas logo no começo. É isso. Beijo, menino Diogo. Até semana que vem. Estão defendendo morte de crianças, Diogo. Para com isso. É, querida. Próximo comentário de Selmara Trindade, que tá sempre com a gente também. Uma grande querida, dizendo: não vi nadinha da pautinha. Estou que nem 007, sem tempo, irmão. Mas acompanhando sempre o logadinho e tomando tacacá quentinho. Eu vou tomar um tacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. É isso. Aliás, o pessoal tá chegando no Pará, hein, menino? Global Citizen. Olha aí. Top, né? E aqui no Rio vai ter o prêmio do Príncipe William, né? O negócio de terra aí, né? Negócio de terra. É, uma premiação aí, Earth, alguma coisa. Com shows de Shawn Mendes, Kylie Minogue, ou Kylie Minogue, Gilberto Gil e Anira. Mas a Kylie Minogue vai cantar Bumbum Suado? Bumbum Suado. Apesar de ser, né, de outra cantora, mas vai. De ser de Erika Rivera. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues, também tá com a gente aqui todas as semanas, dizendo: os 3 filmes do bloco final foram apenas obras-primas que me arrancaram muitas risadas com essa narração maravilhosa que só tem aqui no Logado. Você vê, a gente vê esse filme na pauta, acho que não vai render nada. É isso. De repente. É isso. Verdade. 30. Ótimo episódio, 70. Pessoal. Beijo, Vlad. Beijo, Vlad. É beijo. Mas eu, quando eu boto um filme que previamente eu já sei que é alguma coisa... Um filme é uma série que é previamente muito ruim, eu já espero que vai render muito o nosso bloco, né? Porque quando a gente vê coisas boas, a gente consegue extrair as mensagens. É, mas tal. Às vezes tem umas ruins que não rendem, né? É. Grande tipo, parte, né? Tipo, o grande serial killer de Florença, que eu cortei da pauta. Ai, graças a Deus. Nossa, foi muita review negativa. Eu falei, Na hora que você falou assim, a gente vai terminar com Ninguém Quer, eu pensei, algo saiu, mas eu não vou nem me dar o trabalho de pesquisar o que era. Eu tirei com muita maestria. Obrigada, Sérgio, pelos mimos. Próximo comentário de Luciano Loureiro, que estava de férias viajando. Ó, oh, tava onde? Ele tava em Madrid. Vim em Madrid e vim em outros lugares, mas não lembro. Mas vi que em Madrid ele tava. Tá? De volta aos comentários. Da pauta, não vi nada, mas foi só diversão. Beijão. Ah. Beijão, Lu. Beijão. Beijo. Próximo comentário de Diego Gregório, dizendo: vocês vão falar sobre a série do It? Estou curioso para saber o que vocês acharam. Já falamos. Tá aqui, ó. Se você chegou até aqui, você já ouviu. Né? Não sei se você gostou, mas... O que importa é que tá falado. Não sei se você gostou, porque a gente não. Fala. A gente, eu gostei médio. Ai, o que mais a gente tem aqui? Próximo comentário de Dani Araújo, né? Nossa mãe, Dani. Dizendo: oi, Ia. Oi. Olá. Oh, yeah. Na pauta, eu só vi mesmo o pior, que era a mulher sem fio. Ô, filme ruim. Sem graça, sem sentido. Nota dó para ele. Menino, falar rapidinho, gente. A gente falou nas amenidades, a grande novidade que veio do Rafa Verso. Que a Mulher no Escuro vai virar série, né? Ah, verdade, verdade. O único livro que eu li... Só falta ser sobre uma mulher cega. É o meu terceiro livro favorito do Rafael Monge. Eu só tenho três favoritos. Então é isso. Qual é o seu top 3? Você só leu três. É o Vilarejo, o Jantar Secreto e esse. É o meu Vilarejo, a Mulher no Escuro, que foram felizes. Olha aí. Tá bom. Qual que é a história desse livro? Menina, é uma mulher que a família foi morta, incendiada. E aí ela sobreviveu. E aí ela, hoje em dia, ela tem três homens que possivelmente são stalker dela, que é o psiquiatra ou psicólogo? Sempre é um stalker, né? É um psico, um carinha que ela conheceu meio paga-lanche dela, e um outro... tipo assim, o livro não deixa claro qual dos três é. Conforme você vai vendo, você fica vendo os pensamentos do psicopata, mas você não sabe quem é. E aí ela passa por várias coisas, várias tentativas de estupro, várias coisas assim, coisa leve, né? Leve, sim. Rafael Monte, né? Isso, mas é bom, assim, é uma história. Pensando em dias comuns, que não tinha nada e a série conseguiu fazer alguma coisa, é uma história que eu tô curioso pra ver como eles vão querer estragar, né? É, eu acho que vão estragar e eu vou ficar feliz, porque vai ser diferente do que eu já li. Adoro, vou ficar feliz por estragar. Se for pra estragar, que estrague, né? Isso, mas estraga com 6 episódios, não vai. Estragar bem estragadinho. Seria bom, né? Estragar com 6, hein? Enquanto isso, nada de adaptar entre tempos, né? Pois é, isso, né? Tinha. É isso, perdendo oportunidade. Cadê? Interrompi o comentário no meio, desculpa. Vocês vão comentar A Diplomata? Ah, amiga, fica muito difícil porque só eu vejo Da Diplomata, mas um resumo, a terceira temporada eu gostei bastante dessa temporada. Gostei bastante. A segunda tinha sido a pior pra mim, assim, né? A primeira eu acho meio chata e a segunda foi ruim mesmo. Mas essa terceira foi bem legal, assim, foi bem dinâmica. Foi bem dinâmica, achei que a Carrie Russell tá bem... né, dos conflito dela com o Hal nessa questão dele assumir a vice-presidência, achei muito boa. A Alison Janney também, mata pau. E tô curioso pra ver como eles vão resolver aí essa o gancho, né, que ficou pra quarta temporada. Mas achei que ficou bem legal essa temporada, tá? Eu amo essa série, que a primeira temporada foi chata, a segunda foi ruim, mas ele continuou, filme só. É, eu não tenho critério, né, meu anjo? essa sim tá top demais, adoro o marido dela e a relação deles, foi muito interessante mesmo a dinâmica da Kate e o Hal nessa temporada. Esqueci de falar que Gen V está empregando todo o elenco de The Boys, até Giancarlo Esposito apareceu. Beijos e até a próxima, menino, é isso, né? Eu não tanquei Gen V essa segunda temporada, infelizmente, ou felizmente, né? The Boys acabou? Não, tem mais uma temporada. Meu Deus. No ano que vem. Eles já terminaram de filmar. Próximo comentário de Sofires, também tá com a gente aqui toda semana. Dizendo: oi, galera! Olá! Oi. Eu já conheci a história da família Murdoch e realmente são todos uns arrombados. Gostei das atuações. E sobre Corrida das Blogueiras. Creio que Paloma Tamires vai mandar bem. Até porque a queixa do povo é meio que artística. Uma prova entre 8, por ela não ter vindo bem. Ela sabe das dificuldades, vai saber julgar. Não soube. Não soube, né? E ela mesma tem uma queixa, né? É. Vamos ver se vai ter alguma prova de iluminação de vídeo, né? Melhor que Blogs e Nathalie, que não fazem make artística nem passaram por isso. Verdade. De resto, Blogs até que nós, né? É. mas de resto, mais um Logs para ouvir na academia. Toda segunda é isso. Beijo, olha, amados. Beijo, Sofires. Beijo. O próximo comentário é um delírio, entendeu? Mas todo mundo tem direito de estar errado. Olha. Que é FCO16X. O microfone do Leózio tá estourando. Por favor, usa o mesmo microfone do Sed. E você acha que é qual, amigo? É o mesmo microfone. Mesmo. Não tem diferença nenhuma, para de ser doido. É. Troca o fone de ouvido seu. Eita. Próximo comentário da Su, né? Suelen também tá lá no nosso grupo, querida demais, dizendo: segunda semana que vocês cantam a bola de Meredita e Sofia juntas. eu amo nosso duelo de vozes potentes. Ah, já teve Sofia conhecendo o Joe, daqui a pouco ela conhece Meredita, né? Exato. Podia a Meredita fazer um jantar pra Ted na casa dos internos pra lavar a roupa. Dobrando roupa, né? Lá. Uhum. Aí você podia fazer uma noite de karaokê pra cantar Golden, né? Eu amo. Ai, tudo pra mim. Próximo comentário de Mariana Simas, também uma querida que tá com frequência aqui, dizendo: meu final de domingo salvo com sucesso. Coração, coração, coração, coração, coração, coração, coração, coração, coração. Beijo, Maria! Beijo. Mas vou repetir o que o Thiago disse no site, né? Que se Mariana for parente de Rodrigo Simas, pra arranjar o primo dela pra gente. Adoro. O primo bonito, tá os feios, o defeito deixa quieto. E o último comentário aqui é do Sr. Glauber Rocha, dizendo: logadinho, melhor coisa para se ouvir cozinhando ou limpando a cozinha. Olha aí. Tem umas séries também boas para fazer isso, mas se você não puder ver TV e limpar a cozinha ao mesmo tempo, ouve o logado, que é bom. Aí, menino, tem três comentários aqui da edição 473 da passada, que foi a Karine Rodrigues dizendo assim: eu amo essa formação do logado, melhora sempre o meu dia. Ah, eu também amo. Coração, né? O próximo comentário aqui é do OEA, falando: meu Deus, o Michel Arouca é muito panaca. Que vocês isso? Já... Do nada, nunca falei do Michel aqui. Esse homem. Caraca, é incrível. Ai, gente, a gente precisa entrar no Twitter deles, tem alguma coisa nova, né? Deixa eu entrar lá. Vocês já pensaram em como a muralha dessa série de livros de fantasia foi construída? Fala de coisa que existe. Vai pra escola. Crianças, aprendam sobre os Incas. Olha o que dá assistir série todo dia sem desenvolver a cognição. Eu amei uns comentários que tinha, que foi bem a minha reação, assim, né? Que é: gente, impressionante que ele tá falando essa história dessa muralha aqui como se fosse algo muito interessante. Ai, ai, e o último comentário aqui foi o da Cris, que falou: olá, queridos! Olá. Em minha defesa, não estou conseguindo ficar em dia com os episódios, por isso acabo não comentando. Ah, são curtinhos. Tão atrasada estou que vou comentar sobre o Edu falando das participações no Cinemação. São os melhores episódios. Concordo. Inclusive, eu vim parar aqui porque te ouvi lá. Olha aí. Há muito tempo atrás. E hoje sou mais assídua do logado do que de lá. Olha. Sinta o orgulho de ser caricata. Roubou o público. Caricata. Caricata. É a mais caricata do grupo. Ah, mais caricata, Zanon a mais afeminada, Leona mais pantonete. Inclusive, a gente viu o vídeo original da Pantonete, eu nunca tinha visto. Ah, é? Sim, que não tem a menor graça. Mas mandei pra você no TikTok, Leonardo, mas você não entra. Ah, amiga, não ai, entra no TikTok. Pro Leonardo, não. Quando eu quero mandar coisa do TikTok pra ele, eu pego o link e boto no Telegram. De vez em quando eu entro no TikTok pra ver a DM e tem, tipo assim, tudo que o Sassi me mandou no Telegram por link tá lá nos últimos. Entendeu? Não vou te mandar, você vai ter que dar no TikTok e ver. Pantonete. E a Amanda, a mais gostosa do elenco, né, gente? Ah. A mais bonita, mais elegante. Top modelo. Top modelo. É isso. Mas, menino, então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Lembrando, você pode deixar seus comentários no Spotify e no site também. A gente faz questão de ler todos eles aqui, porque o seu comentário é muito, muito, muito, muito importante para nós, tá? Você alegra o nosso dia, né? É a ofertinha, como diz a música da Ismael, né? A ofertinha da palhaçada. É isso. Aqui o comentário pra gente. Tá bom? Mas vamos então para merchans e despedidas, começando com ele, Léo Oliveira. Sede no ar. Tem uns 4 episódios pra sair, né? Que na verdade são 2 bipartidos. Então, o próximo... Tem aí Mandy Aguiar lendo pra gente a história do seu Ladi, né, um homem que trabalha no call center. Passa por muitas provações com sua amiga crente do Coque. Ah, tá. Seu Ladir, eu só lembro daquele vídeo. Esses são Ladir e Daisy. Isso. E teremos essa dúvida aí que expõe pra gente o novo mercado de fotógrafos de corrida, né? Que estão bombando no Brasil, você vai ficar chocado. Pô, você tá correndo, eles chegam assim tirando fotos suas e oferecem. Que bafo! Pois é. E Nove Gritos, né? Antologia do Coletivo Litera aí com histórias de Halloween, já está disponível na Amazon para você que está ouvindo este programa maravilhoso, né? Então, entrem lá no... Faça o link aí, eu dando trabalho para ele, para vocês poderem adquirir ou ler no Kindle Unlimited ou comprar, ou fazer o que vocês quiserem, piratear, mentira, não piratear não, para poder realmente apreciar essas histórias assustadoras. Apoie o autor nacional, né, amigo? É isso. É isso. E vocês, Aneide, agora que não temos mais projeto Aurori? Ah, tentei, né? Só tem que precisar continuar, né? Mas estou de férias ainda. Quando esse podcast sair, vou estar a um dia de voltar a trabalhar. Infelizmente, não dei o golpe em ninguém, não joguei no Tigrinho, não roubei, então tenho que trabalhar, né? Aí, logo, logo volta aí a continuação da revisão do projeto Aurora. Mas vou avisando pra vocês. Me seguem lá nas redes, no YouTube, vocês vão ficar sabendo. Amamos. E por último, nossa musa, Mandy Aguiar, merchando despedida. Do verão, né? A musa do verão. Mas eu minha voz tá estranha, gente, porque meu notebook acabou a bateria, bom. Na minha cara. Então, tô aí no TikTok agora, maravilhosa. Mentira, não tô postando nada no TikTok, gente. Tô mais seguindo as pessoas. Ninguém passa no TikTok, não. É, quê? E talvez eu esteja no Instagram ainda, como Mandy Aguiar, porque o Instagram resolveu me derrubar. Tá. Não sei porquê. Falou que você não tá respeitando nossas diretrizes aqui, mas eu tô contestando e tá voltando. Minhas coisas estão voltando devagar. Então, acho que eu ainda vou ter Instagram. E é isso, gente. Por enquanto é isso. Vai ter. Ai, tô no SED, tô no SED, tô no SED. Olha aí. Tô no SED. Enfim. Eu tô no SED também. Tem uma galera muito calminha que tava na minha. Minha gravação. Inclusive tentando entender a logística que eu gravei antes e vou sair depois, né? Mas é. Olha aí. Viagem no tempo. Prioridade. Né? Entre tempos. Né? Estamos aí, ansiosos para o que vem por aí. Olha aí. Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. Bye, bye, bye, bye. Bye, bye, Mr. Merry Combine. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?